no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui mais uma vez é o Correio e neste podcast de hoje eu tô aqui pra provar que se você fizer uma lista de top 10 pessoas que mataram no universo Marvel, não vai ser só vilão que vai estar nela, não. Isso se você ouviu, por acaso, o nome de Frank Castle por aí. Oi, meu nome é Felga e não, eu não acredito que Frank Castle seja a solução para o crime no Brasil. É boa. Mas... Corta pra mim. Sujeito veste uma camiseta com a bandeira de pirata e começa a atirar na bandidagem por aí. A minha produção gosta disso, tá? Mas agora inventaram de fazer um podcast sobre ele também. Marcos, você tá uma imitação muito melhor do que Marcelo Rezende, cara. Gostei. Minha produção, que caramba. Ai, ai. E estamos aqui com um convidado que já esteve aqui antes. É, opa, galera, aqui é o Marcos Pedro. Para aqueles que acham que conhecem a origem do Bop, é porque vocês ainda não ouviram falar que quem é o dono do Bop, Frank Castle, galera. Então, bandidagem, se cuida. E a gente não está fazendo esse programa aqui porque está saindo nos cinemas o Robocop, não, né? Ou o Robocop do Padilha. Esse programa aqui é um programa especial porque o Justiceiro, você talvez não soubesse, está fazendo uma data comemorativa neste mês de fevereiro. Em 1974, há 40 anos atrás, nascia Frank Castle nas páginas de uma revista do Homem-Aranha. É, você nem imaginava isso, mas nós vamos tratar sobre isso neste podcast. A gente vai dar uma pausa para nossa sessão de e-mails e volta daqui a pouquinho. Então, se cuida aí, porque vai ser bala para tudo quanto é lado. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e me acompanhando mais uma vez, Rafael Felga. Olá pessoal, estamos aqui de novo. Esse é o podcast que Felga mais vai falar, né? Pois é, né? Justiceiro é com ele. E a gente agora, aproveitando, né, que o tema é Justiceiro, eu convidei você para nossa leitura de e-mails, inclusive porque tem questões aqui que só você pode responder, Rafael. Ah, é? Só tem? É, vamos fazer o seguinte... Como de praxe, estamos lendo toda vez dois e-mails, vamos ler dois também nessa leitura aqui. Começa você, cara. Então vamos lá, a primeira pergunta é de Cíclice Batista? É, ó, pelo menos parece Cíclice Batista. Cíclice, é. Sei lá, Cíclice Batista? É. De Jaboatão dos Guararapes, lá de Pernambuco, da sua terra. E a minha terra, juntinho lá. É. Então, eu quero saber o seguinte, sobre o Hulk Vermelho, aquele personagem simpático que todos nós gostamos. Certo. É, alguém consegue entender por que o Hulk Vermelho ganha título próprio e o Hulk Banner não? Como assim, Cicli? Como assim? É o Hulk Vermelho, cara. Como é o Hulk? É, é claro que o melhor Hulk ia ganhar encadernado... O outro não, ele precisa estar junto do Quarteto Fantástico, do Thunderbolts, pra ganhar. Enfim, então eu respondi bem, Felga. Seria essa a resposta adequada? Bom, é, bom, enfim, né? Se você apanhar dos leitores, é isso. Bom, é... não tem muito o que responder, né? Oh, o que eu posso dizer é o seguinte, cara. Na verdade, o que parece ser ilógico, é lógico pra editora, vamos colocar assim. A revista Universo Marvel é a principal ainda. Sim. E ela precisa de carro-chefe. Na época que o Hulk Vermelho, acho que ele só vai ter essas duas edições, né? Bem porque as histórias dele acabaram, ele migrou pra Thunderbolts e lá vai ficar. É, elas, na verdade, tiveram encadernadas apenas pra adiantar a cronologia, pra você conhecer um pouco da história e acompanhar de onde ele foi pra chegar no Thunderbolts. Então, assim, não é porque o Hulk Vermelho teve chance e por aí vai, não. É porque era uma revista de prazo limitado. É, dois encadernadozinhos é... Já cobriram, né? Mas é uma pergunta que deve deixar muito fã por aí, né? Ainda assim, eu tô chutando a resposta, né? Eu acho que tenha sido isso, mas não custa nada, talvez, você deixar essa pergunta guardada aí pra você tirar do bolso pra algum editor da Panini aí em algum momento oportuno. Mas você sabe uma coisa, né, Felga? Pro seu personagem preferido, o Ciclope não faz diferença. Como assim não faria diferença? Se o Hulk é vermelho, eu vejo Entendi a piada. Mas aproveitando que falamos de Ciclope, o segundo e-mail da nossa leitura aqui é do Lucas Chuba, pelo menos alguma coisa assim que ele colocou, daqui de São Paulo. E ele tem uma dúvida justamente sobre os X-Men e principalmente sobre as últimas sagas. Olha lá, eu não tinha lido nenhum quadrinho Marvel desses que saem na banca e tudo mais, como Avengers vs X-Men e etc. Comecei a ler agora por causa do Marvel Now. E estou lendo Fabulosos X-Men Volume 3 e os Novíssimos X-Men, que também é do Bendis agora. E eu gostaria de saber quais as HQs que são essenciais para ter uma noção do que está acontecendo agora. Por exemplo, eu vi que o Scott foi possuído pela Fênix. Há de se contestar, né? Isso é o que ele diz, né? Enfim. E ele matou... E ele matou o Professor X. E eu gostaria de saber em qual HQ isso aconteceu. Se vocês puderem me fazer uma lista de quais HQs acham essenciais, eu agradeceria. Bom, ele começou no Marvel Now. Até um bom momento de... Sim. Pra começar. Pegou um momento bom. É. Só que aí ele realmente vai ter umas coisas que já vai estar ali no meio, né? Se ele só conhece os personagens pelo cinema ou pelos desenhos animados, ele realmente vai estar um pouco perdido por situações críticas, feito essa que ele falou aí da morte do Professor X. O bom é o seguinte, a saga que, digamos assim, foi o pontapé inicial pro Marvel Now, ela é um bom prequel pra tudo, que é essa Vingadores vs X-Men. Se você ler Vingadores vs X-Men, você vai entender um pouquinho dessa história do Scott estar, digamos assim, possuído, bota aspas aí, pela Fênix. Ele estava possuído, sim, literalmente. E aí, por que ele matou o Professor Xavier? Se você quiser entender um pouco mais da posição do Ciclope e dessa posição mais arisca que ele tomou, aí você corre atrás de algumas revistas mais antigas, feito o Cisma, e aí você vai cavando pra trás, né? Aquela história de um leitor explorador, né? Que começou agora, mas ele vai atrás do passado, revistando, procurando que revista é melhor para entender um assunto ou outro. Ah, eu acho que aí também, assim, para pegar bem a coisa, pegar as três sagas, né, da Messias, né, que eu acho que aí dá um bom panorama, que também foi algo que foi não deixa de ter sido uma boa preparação por um tempo. Para chegar, né, que eu acho que é um bom resumão, né, do... Que assim, tem muita coisa, aconteceu muita coisa, né, mas acho que as três... Complexo de Messias, Guerra Messiânica e o Segundo Advento, né? Que ele pega assim um bom período aí de uns 4, 5 anos, né? E vamos dizer assim, que ajudou a sedimentar mais ou menos a posição do Ciclope, né? Inclusive até são boas histórias, são histórias que vale a pena correr atrás mesmo, né? E o Cisma, né? Acho que são essas quatro histórias, vamos dizer assim. Ou cinco, né? Se contar Avengers vs X-Men, né? Seis, se contar também o Consequência. Pra pegar mais ou menos como chegamos no que temos hoje de Fabulosos X-Men e Novíssimos X-Men, né? Ou uma alternativa é você ouvir nossos podcasts, que a gente, se for contar desde o primeiro, né, que a gente falou desde Dinastia M, A Queda, hoje você vai ter uma grande noção do que está rolando. Agora a gente vai encerrar nossa leitura de e-mails, mas se você quiser mandar sua dúvida, sugestão, enfim, entrar em contato com a gente, mais uma vez, e-mail é inominata@marvel66.com ou você vai lá no contato e já preenche direitinho o formulário e chega automaticamente pra gente. Certo, Felga? Certíssimo. Então vamos lá que o diário do Justiceiro hoje a gente tá... Chumbo quente. É. Your mystery man? His name's Frank Castle. He's a self-styled vigilante, calls himself the Punisher. He's wanted by the FBI, and even the CIA want him for questioning in the disappearances of various crime figures. He's known for using lethal force. He shoots first and never asks questions. Bom, a história do Justiceiro, boa parte do pessoal já deve conhecer, porque é uma coisa que é sempre recapitulada. Inclusive a gente teve três filmes com personagens que mais ou menos mexiam com um pouco da mesma origem, que é justamente de um ex-mariner, né, que lutou na Guerra do Vietnã. E quando voltou para os Estados Unidos, ele até pediu uma transferência para ficar justamente perto da família dele. Ele sofreu um fatídico acidente quando estava justamente fazendo um piquenique no Central Park com sua esposa Maria e seus dois filhos, né, que é o Francis Jr., né, o Frank Castle Jr., e a Lisa, a menina dele. Quando estavam lá, tranquilamente, se divertindo, sorrindo, acontece uma guerra de gangues bem no meio do Central Park, e no meio daquela saraivada de balas perdidas, acaba acertando a esposa dele e os dois meninos dele, que morreram na hora. O Frank, ele também foi alvejado, só foi acordar muito tempo depois no hospital, mas viu que mesmo a polícia identificando quem eram os mafiosos do Dubai, eles iam acabar se safando, né, por questão de corrupção na polícia e por aí vai. Então ele decidiu usar os conhecimentos dele, que ele tinha de guerrilha lá no Vietnã, conhecimentos de armamentos, de explosivos e por aí vai, para travar uma verdadeira batalha na selva de pedras que é Nova York. E depois de ter justamente as primeiras vítimas deles terem sido esses mafiosos que mataram a sua esposa e as crianças, ele decidiu que não ia parar por ali. Aquela seria sua nova motivação a partir de agora que sua vida antiga se perdeu, né? Foi destruída. E assim começa a sina do justiceiro. Porém, como eu tinha comentado na introdução desse podcast, não foi exatamente dessa maneira que ele viemos a conhecer Frank Castle nos quadrinhos, né? Ele veio primeiro na revista do Homem-Aranha, a princípio como um, vamos chamar assim, né, um anti-herói que estava atacando o personagem, e foi criado na época do Jerry Conway, onde os desenhistas eram John Romita Sr., né, e o Ross Andrew. Curiosamente, foi o Stan Lee que batizou o personagem, né, porque a ideia era sempre colocar esse personagem como um spin-off para mais pro futuro ter sua própria revista. Porém, o nome dele seria a princípio o Assassino. Stan Lee achou que ia ser meio pesado, não tinha muito sentido ter uma revista de herói onde o herói seria um assassino, e chupinhou um antigo nome que ele usou numa revista cósmica lá, que era The Punisher, ou Justiceiro, né? A tradução literal seria, na verdade, o Punidor. E assim é que foi criado esse personagem, né? Houve uma modificação também do uniforme do personagem. O Jerry Conway, a princípio, tinha pensado numa caveira menor, mais na região do lateral do peito aqui, e aí o Romita deixou o negócio mais destacado, né? Pra deixar o personagem com uma configuração mais mais própria, mais identificável. E assim foi montado, digamos assim, o arquétipo do personagem. Alguém quer relembrar um pouco de como foi que ele surgiu nessa história, um pouco da história? Então, pra quem lê essa história pela primeira vez, dá a impressão de que ele foi mais um personagem, assim, criado pra ser, tipo, um assistente genérico do vilão. Ele apareceu como assistente do Chacal. Que já era inimigo do Aranha, né? E aquele personagem que surge assim, dá a impressão de que não vai aparecer mais. Mas a coisa já estava planejada pelo Jerry Conway, que queria que ele emplacasse realmente o personagem. E foi bem dosado, né? Ele foi aparecendo em algumas histórias do Aranha, depois ele foi aparecendo em outras histórias de outros personagens Marvel também. Ele tinha um visual bem diferente, né? Que tinha umas entradas, parecia quase... dava a ideia que ele ia ficar calvo no futuro, né? Que ele parecia bem mais velho. E o personagem, assim, ele caiu no gosto do público, porque ele foi criado em 74, nos cinemas estava bem aquela onda de filmes no estilo Desejo de Matar, né? Filme de cara que perde a família e vai atrás, justamente que o Justiceiro era. Por isso que ele caiu bastante na popularidade do público até hoje. Ele, durante o decorrer dessa história, né, ele acaba descobrindo que o Chacal tinha enganado ele, porque qual foi a ideia do Chacal? Ó, o Justiceiro tem essa sina de querer matar só o vilão, o bandido. Ah, vou aproveitar que existe esse boato de que o Aranha matou o Norman Osborn e convenceu o Justiceiro que o Aranha era o vilão. Era até fácil, né? Que um clarim diário toda hora martelando que o Aranha era uma ameaça, não era difícil o Justiceiro se convencer disso, né? Curiosamente, o Jonathan Jameson, né? Primeira vez que ouviu falar de Justiceiro, foi até a favor, né? Tipo assim, ah, esse cara aí é o que vai eliminar o crime de Nova York, né? O Jonathan sempre foi o mesmo que o... imitou o Marcelo Rezende agora, mas ele podia ser um jornalista desses de TV, né? De violência da cidade, né? É o perfil do Jonathan. É o Gil Gomes do Clarim, né? Por aí, um negócio desse. Aqui, agora. Bora. O que eu... Da história de origem, assim, do Castle, eu meio que conheço mais essa parte da origem mesmo, e muito mais pela a maneira como os três filmes, né, que vai ser retratado mais pra frente, mas já pegando um pouco o gancho, nós já tivemos três filmes e apenas dois consideraram mais a origem mesmo do Frank Castle como justiceiro é, nas telas, né? Somente o do Tom Jane, tanto é que depois até o próprio Tom Jane havia declarado que não gostou muito dessa adaptação, e ele fez até um curta depois, que ficou fantástico. E é curioso isso, porque apesar deles manterem essa coisa do assassinato das famílias, é somente o do Tom Jane que foi completamente oposto, né, dessa origem. Que ao invés de ter a coisa do piquenique... Ele é um policial do Tom Jane, né? Ele é mais militar. Policial, ele é mais um agente... É tipo um cara do... Foi igual eu zoei no início, na minha chamada. Ele é como se fosse o cara do BOP mesmo lá nos Estados Unidos. Exatamente. Ele era um agente especial, de operações especiais. Começa... E ao invés de ter o piquenique, tem um almoço de família, com toda a família do Frank Castle, toda a família Castle e tal. E o pessoal... Vai de vingança em cima. Então, assim, ele foi até um filão bom. Mas o filme, nhé. Aí veio o terceiro filme, que é com o Ray Stevenson. Depois se tornou o grande... O personagem de peso em Thor, né? Literalmente. É, e ele trouxe e teve um problemaço nesse filme, porque a diretora queria manter essa coisa toda dos quadrinhos. Querendo ou não, um filme mais fiel, né? Mas vamos deixar filme pra depois. Sim. Bom, já que a gente tá falando de origem, né? Seria legal, então, aproveitar o gancho e citar aqui duas minisséries, né? Que foram escritas mais recentemente, que abordam um pouco essa origem, a origem do personagem. Uma é a The Punisher, Sherborn, né? Ou que aqui ficou Nascido para Matar, né? Que é uma referência clara do Stanley Kubrick, né? Full Metal Jacket. Que mostra o período de Frank Castle no Vietnã. E já mostra, e naquele, né, e a minissérie é escrita pelo Garth Ennis, agora eu não lembro quem é o desenhista, quem puder me ajudar com a lição de casa não feita, eu agradeço. E o legal dessa minissérie é que ela vai abordando que o personagem sempre foi mais ou menos, não foi, o que pode ser dito assim, na visão do Ennis, é que o assassinato da família foi tão somente um gatilho. Toda aquela força homicida do personagem sempre existiu, né? Uhum. Então isso é muito interessante, porque assim, ele... Tanto é que tem cenas memoráveis, tal. A cena final da minissérie, que ele praticamente aniquila todo um pelotão vietnamita, né? Já mostra mais ou menos como é que seria o personagem, né, no futuro. E é interessante citar que sempre houve uma força nunca muito explicada, né? Naquela série, né? Podia ser são várias interpretações que pode ser dada, que motivava o personagem sempre ir à matança, né? Na verdade, o personagem sempre foi um homicida, um grande psicopata, e que ele apenas direciona isso, essa força, vamos dizer assim, para um nicho específico. É o desenhista deve ser esse aqui, Derek Robertson. Isso. É o Derek Robertson, isso. E tem uma outra minissérie, eu acho que não é nem minissérie, é um especial, que se chama Punisher, The Cell, ou A Cela, ficou aqui traduzido como A Cela. Saiu, acho que se eu não me engano, uma justiceira anual aqui no Brasil. Ah, foi aquela, uma justiceira que tinha várias historinhas, né, inclusive algumas especiais de Natal, e tinha essa história que, se eu não me engano, foi a última do Mix. Por que que essa história é importante? Essa história é o seguinte: Frank Castle entra, é preso, e acaba, ele começa então a massacrar lá, a fazer um massacre geral na prisão. Por que que é especial essa história? Porque essa história mostra como Frank Castle foi atrás dos alvozes da família dele naquele dia do parto, né? Então essa também é uma outra minissérie escrita pelo Enix, então ela também, vamos dizer assim, ajuda a trazer um pouco da origem, né? Um pouco desse passado do personagem, né? São dois lançamentos, o Born, o Nascido para Matar, saiu aqui pela revista, pela Marvel Max, no comecinho da Marvel Max, e essa The Cell, ou A Cela, saiu aqui numa justiceira anual. Outra que eu sugeriria também, e que talvez seja a primeira a tratar bem mastigado sobre esse assunto, é a Punisher Year One, que é o de 1994, e que retrata bem essa história de ele com a família, essa parte dele ser um pai realmente mais dedicado, é bem mais mastigado essa parte, até o momento que ele acorda no hospital, depois de todo o acidente ser feito, de todo o acidente acontecer, e ele ir atrás dele, né, ele primeiro querer fazer do jeito certo, né, que a polícia de Nova York prende os bandidos, e ele vendo que não tem resultado, ele parte pra tudo por cima disso. A história de origem do Frank Castle sempre vai ter, é aquela coisa, por mais que a história principal seja alguma coisa diferente, ele vai ter um recordatório sobre isso. É um momento mais marcante da vida dele, é o momento que define o personagem, é aquela matança no Central Park. É, eu tive recentemente lendo a Punisher Max também, a número 75 da última fase daquela revista, antes de virar Max Punisher, né? Ela mudou só a ordem do nome, ou coisa desse tipo. Ela fala sobre 5 histórias. Ela tá junto daquele encadenado do... É, o último que teve aqui no Brasil, né? Do Bayou. The Bayou. Victor Grishley, agora não lembro. Acho que é o Grand Parlovs do... É. E aí, no meio dessas histórias, tem 5 historinhas que fazem parte do número 75, da... Foi a última revista daquela sequência lá, e que praticamente quase todas elas remetem de novo a como ele perdeu a família. Ou ele anda atrás de um cara que ele tinha deixado pra trás porque era apenas um mediador, tava passando informações pra ocorrer aquele massacre, ou porque ele encontrou uma menininha no meio da rua e lembrou da filha dele, então ele primeiro cuidou da menininha pra a menina encontrar o pai, antes dele ir atrás do bandido que tava atrás. Enfim, sempre roda em cima disso. Então, é uma coisa, talvez seja a origem do personagem que tenha sido mais bem definida, assim, mais marcante de todos esses que durante todo o tempo, né? Vale lembrar só uma, assim, o touro dele definitivo foi numa história do Demolidor pelo Frank Miller, né? Apesar dele aparecer em uma história, outra, quando ele apareceu numa história com o Frank Miller, ele enfrentando o Demolidor, é que o personagem, assim, o pessoal começou a crescer o olho, falou assim, esse personagem precisa de uma revista. Depois que ele acabou essa história do Aranha, ele, digamos assim, virou um personagem coadjuvante por muito tempo. Ele só foi ter realmente uma revista pra ele apenas, e foi, digamos assim, até uma minissérie, nos anos 80. Teve um espaço muito grande entre a ideia de lançar ele como personagem próprio. Enquanto isso, ele ficou aparecendo em histórias, como o Marcos falou aí, do Frank Miller. Você ficou sendo um personagem coadjuvante por muito tempo. O pessoal da Marvel gostava dele, né? Que tentava. Colocava ele ali numa história, ah, fez sucesso, mas não pra vender a revista. Tá bom, deixa passar um tempo. Aí colocava de novo. O pessoal não desistia do Frank Castle, não. Foi uma série de aparições que ele, de menor importância, que ele colocava ele sempre como um, digamos assim, um anti-herói, né? Que até naquela época era um nome meio incomum de se usar, que tomava decisões mais radicais pra eliminar os inimigos. Então, provavelmente na Marvel ele foi o pioneiro nisso, né? De ser um personagem do lado dos mocinhos e que era bastante radical, né? E um detalhe, dentro de um universo cheio de superpoderes, era um personagem sem absolutamente nenhum superpoder. E estava convivendo entre os poderosos, né? Exatamente. E dando conta. Pelo menos era o mesmo universo. Mas é interessante, desde a origem do Frank, parece que os escritores faziam ele meio que, apesar dele ter todos esses heróis e vilões mega fodásticos, sempre colocava o Frank Castle em situações mais... que são condizentes a ele, coisas assim, como vamos dizer, comuns, entre aspas, né? Tipo, ele parando uma gangue de traficantes, combatendo mini-guerras, e muitas vezes até mesmo ele fazendo, atuando fora da cidade, né? Porque ele é um herói urbano, mas não chega a ser urbano que atua só na cidade, sabe? Ele chega a sair também. Então isso que é uma coisa interessante, no meio desses heróis todos, ele conseguia ter espaço para enfrentar coisas comuns, assim, né? Tem uma lista, na verdade, de quem serão os próximos. Ele era uma... Muitas vezes os heróis definiam ele como uma bomba relógio, né? Ele não tinha... Ele não ia se suicidar nunca, mas a exposição a riscos era constante. Ele sabia que ia morrer em algum momento ali. Então várias histórias você vê que ele tá lá, tipo assim, eu vou morrer agora, então... Quem eu posso levar comigo antes de eu morrer de vez? Só que acaba dele sempre se livrando e tendo mais alguém na lista. É, igual ele mesmo falou, né? O Frank Castle mesmo falou. O Frank Castle morreu junto com a família, entendeu? O que sobrou é apenas essa máquina de matar, que é o Justiceiro. É, exatamente. Uma frase que define bastante ele, né? Frank is dead. Então, a primeira minissérie com o personagem se levando no logótipo foi praticamente 12 anos depois, foi em 1986. Quem escreveu foi o Steve Grant, e quem desenhou foi o Mike Zeck. Olha aí, seu amigo Mike Zeck, Marcos. Pois é. é uma minissérie, vou te falar, a arte dele tá de encher os olhos, viu? E ela teve um pequeno errozinho, né? Na gráfica, na produção da página inicial, disseram que era uma minissérie de 4 edições, só que acabou sendo 5 números. E aí, sim, o pessoal falou, ué, foi o erro de quem? O roteirista e o desenho falou, não, sempre a ideia foi ter 5 números, né? Programado. Enfim, acabou dando bastante certo, o pessoal tava naquela vibe, como a gente comentou, né? Dos anos 80, e resolveu que ia passar pra frente e começar a ter uma revista mensal, né? Sim, as histórias iniciais dele, assim, ele saiu um pouco do padrão do universo Marvel, né? Não mostrava muito, assim, ele tendo muito... Aliás, durante um bom tempo, não mostrava muito contato com outros personagens ou mesmo outros vilões. Todas as histórias do Justiceiro dessa época era mais voltada a ele enfrentar traficante mesmo, criminoso. Sequer citava alguma coisa, vamos supor assim, Justiceiro da Laje Velha. Não falava nada. Era como se fosse um universo à parte. Não, ele chegou a enfrentar alguns vilões lá pra frente, mas a gente vai detalhar especificamente. Sim, frente, isso aí, né? É, uma coisa interessante dessa minissérie é que ele tentou justificar que os métodos violentos dele eram motivados por um envenenamento de drogas que davam umas alucinações pra ele, pra ele ser tão violento. Quer dizer, quiseram diminuir um pouco o grau de assassino dele, né? Mas não pegou muito não, porque logo depois o negócio descarrilhou, quando começou a ter não só uma revista mensal, mas várias, mediante o sucesso que ele fez nos anos 80, né? É interessante essa parte aí da alteração por drogas, porque mais pra frente isso aí, já na década de 90, já no declínio dele, isso aí foi um dos motivos que, tipo, parece que ele teve lá, ele foi capturado uma hora pela SHIELD, ele foi drogado lá, um dos agentes que trabalhava com psicotrópicos da SHIELD, e aí ele saiu, ele conseguiu escapar, só que ele saiu com a cabeça dizendo que o Nick Fury tinha sido responsável pela morte da família dele, né? A primeira revista mensal, de fato, o personagem leva o nome dele, né? The Punisher, ou Justiceiro, foi escrita pelo Mike Barron e desenhada por Klaus Jansson. Durou bastante, foram 104 edições, foi de 1987 a 1995, praticamente 8 anos aí, né? E ela, como o Marcos falou aí, a maioria das histórias dela girava em torno de briga com máfias, gangsters irlandeses, briga de gangues de rua, assassinos, psicopatas, sequestradores, só gente bacana. Tudo bom na gente. Tudo. E que ele começava a baixar a lista dele, né? É curioso que ele realmente é um personagem que eliminava, digamos assim, o baixo escalão da humanidade. Até então. Quando foi ele confrontar os maiores, ou por acaso um deles seria o rei do crime, né? É que a coisa pegou pra ele, né? E aí foi que surgiu os grandes arcos com ele. Inclusive, mais pra frente vai ver que tem aquele declínio, né? Logo depois, surgiu uma revista que foi, pra mim, uma das mais curiosas que tem. É The Punisher War Journal. Podia traduzir como Diário de Guerra do Justiceiro. Quem lembra dessa revista, ela sempre tinha um comecinho, pelo menos na maioria das histórias, que era mais ou menos assim. Diário de Guerra do Justiceiro. Data, tá lá, 14 de fevereiro de 1980 e pouco. Eu vim para este lugar onde as estatísticas de narcotráfico estão muito grandes. E aí ele pegava, tava com a bazuca, né? Que ele sempre tava com a porra da bazuca. E detonava um avião no meio da Colômbia, sei lá. Pá, bum, aí. É pra fazer o inveja do Bruce Willis. Eu vim aqui para diminuir essas estatísticas. E o avião caía. Brrr. Genial. Ele contava essas histórias do War Journal sempre com ele escrevendo um tal diário, né? Que ficou muito curioso. Existia essa coisa do diário dos justiceiros, né? O diário de guerra. Parecia que ele tava escrevendo mesmo pra um futuro, sei lá, ter um livrinho. Ou a gente tá lendo o que é o gibi dele hoje. Se fosse mais pra frente, seria o blog do justiceiro, né? É, exatamente. O blog. Essa revista teve 80 edições, foi de 1988 e acabou também no fatídico 1995, né? Quando já tava decaindo bastante as histórias do personagem. Tava saturado. Então, depois veio a tal da Punisher War Zone, ou Justiceiro Zona de Guerra. Foi bem menos números, foram 41 edições. Foi de 92 a 95. E aí teve outras revistas menores, com menos edições. Só que eu tenho uma lembrança muito carinhosa delas, porque eu veio aqui no Brasil, foi uma das primeiras histórias, inclusive, que eu peguei solo do personagem. Pelo menos onde eu morava no Recife, que não vinha tantas edições especiais, né? Que foi essa The Punisher Magazine e também a The Punisher Armory. As duas com desenhos em preto e branco. E elas vieram em formatão aqui no Brasil. Pelo menos algumas edições delas. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, vocês leram alguma dessas? Sim, eu lembro. Eu lembro quando eu ela saiu. Banco, que eu era muito novinho na época. E aí essas edições eram fabulosas, porque eram realmente histórias bastante curtas. Foi quando eu fui dar de cara de vez com os traços do Wysa Portacio e do Jim Lee. Isso tudo em branco e preto, né? É, em preto e branco. Ou branco e preto, sabe? Você que disse, de Marcos, eu não quero criar nenhuma polêmica. Mas as historinhas curtas eram muito legais, porque em meio a elas o justiceiro dava umas dicas de defesa pessoal. Então, eu lembro de como eles ensinavam lá, por exemplo, olha, se um vilão chegar pra você com a arma apontada de perto, lembre-se que você tem a vantagem. Aí ele ensinava lá que com o movimento, e aí dava pra ver que o movimento era baseado mesmo em Krav Maga, outras coisas desse tipo. Porque ele pegava o movimento certo pra você puxar a arma pra cima, quebrar os dedos do cara pela aquela alça que você coloca os dedos do tiro, né? Uhum. E ainda fazendo por aquela pressão, você puxar uma arma pra atirar na testa do cara. Era algo tipo, seja você também o terror da sua quebrada. É, e aí ele ensinava coisas muito esquisitas pra você. Olha, numa briga de faca, a dica é o seguinte: você vai se cortar. Ganha é quem sangra menos. E aí ele ensinava lá os pontos fantásticos, cara, nas veias dos braços. Então, era um gibi pesado pra caramba. Detalhe. A gente falou de Comic Code do Ginano. No passado, né? Agora a gente tá vendo como o Comic Code tava sendo deixado de lado mesmo. Cara, né? Nessa de branco e preto, Felga, era pesadinho e ele dava realmente essas dicas. Eu não vou me lembrar de todas agora, mas ele ensinava várias coisas de golpe assim. E depois, com o tempo, eu não sabia o que era Krav Maga na época. Mas aí depois eu vi que era realmente muitas dicas disso. E outra, no final da história, quando ele falava assim, olha, então chega de dicas por hoje, que ele falava com o público, era uma metalinguagem. Era tipo He-Man, né? É He-Man, algo assim. Aí ele virava assim, vamos acabar por hoje porque o microchip tá cansado. Aí eu abri o plano, tava o microchip lá com uma roupa de judô, caiu no chão, veio a vida. Aí com a carinha amuado. E o justiceiro assim, batendo as mãos assim, tipo assim, soltando a poeira. Aí eu falei, caraca, que negócio surreal, cara. Mas era muito muito divertido mesmo. Bom, e aí, Deadpool nessa época, né? Nem sonhava de ter o Deadpool, né? Eu tava fazendo essas coisas aí. Tinha também outras aparições de Justiceiro, por exemplo, tinha uma revista de guerra que nunca veio aqui pro Brasil sendo publicada, chamada Denam, que era sobre história de guerra. Chamava. Não era o conflito. Era o conflito do Vietnã. Era o conflito do Vietnã, Denam, baseado no conflito. E aí o Frank Castle foi personagem dessas histórias por um tempo, porque ele realmente lutou na guerra do Vietnã. E aí tinha outras revistas especiais, edições especiais, crossovers, inúmeros com Demolidor e com o Aranha, né? Sempre querendo dar uns cacetes no Rei do Crime. Teve também bastante com Wolverine. Existia inúmeros de ministérios que não vale a pena falar aqui, né? É muita coisa. Só que a gente, vocês viram que todas essas revistas meio que caíram em 1995, né? Tirando essas em preto e branco, que elas realmente eram ministérios de 16 números ou de 10 números, e eram realmente curtas, que acabaram um pouco antes, né? E essa queda foi pela baixa venda do personagem. Boa parte disso o pessoal aplica pelas péssimas qualidades de histórias que estavam girando em torno do Justiceiro. Eu não sei se o amigo do Marcos, né, o Jimmy Shooter, estava pirando o cabeção, mas quem não lembra que tentaram colocar o primeiro Justiceiro como um maluco, depois ele saindo matando gente de bem, né? A gente vai citar sobre isso na época do quando ele tenta matar e mata, entre aspas, o Nick Fury. E aí depois ele tenta mudar de cor, né? Não sei porque ele quer mudar a personalidade dele. Eu não lembro como é que ele faz isso. Não lembro. Nossa, a fase foi traumatizante, cara. Fase Michael Jackson. Cara, quase. Então, teve uma fase da história, não lembro qual que era o título, mas houve uma fase em que ele teve uma treta gigante com o Retalho. Sim. E nessa fase, o Retalho conseguiu, juntou aquela coisa, né? Pra você agarrar o Justiceiro, né? Não colocando maldade na coisa. Pra você pegar o Justiceiro, tem que ser, tipo assim, um exército e meio, né? Pra você conseguir capturar o Justiceiro. E o Retalho conseguiu juntar a galera mais gente boa, bacana possível, para poder capturar o Justiceiro e levou ele para uma prisão. Só que antes disso, o que que acontece com o nosso amigo Justiceiro? O Retalho desconta no Justiceiro que o Justiceiro fez com o Retalho. Ou seja, destrói a cara do Justiceiro. Eu lembro dessa história. Que é justamente. Mas o Retalho colocou ele na prisão ou o Justiceiro quis entrar na prisão? Aí que vem o negócio. O Retalho colocou ele no que seria uma prisão, mas não era bem uma prisão. Parecia mais que era um esconderijo. Aí nesse local, o Justiceiro, ele tá nessa prisão com um monte de gente. E quem é que mandava na detenção era o Retalho. Então, tipo assim, volta e meia, o Justiceiro com o rosto todo regado engraçado ele tinha que sobreviver, sabe? E em uma dessas, o justiceiro, ele consegue escapar, ele consegue armar uma situação e consegue escapar dessa prisão. Só que tá todo mundo atrás dele. E como que ele faz isso? Ele queria arrumar um jeito de poder passar, de esconder. E uma dessas coisas, uma vez ele queria reestruturar a pele dele e pra tentar fugir. Resumindo, fez mas uma cirurgia plástica, eu me lembro que ele faz essa cirurgia plástica, só que aí depois ele decide também fazer o quê? Um aplique de melanina? Eu lembro no final dessa fase, que aí ele tava atuando em parceria com o Luke Cage, né? Que era tipo, ele meio que era o herói de aluguel junto com o Luke Cage lá no Bronx lá. Inclusive o Luke Cage já tava até já um visual bem parecido com o atual, careca e já com umas roupas bem menos espalhafatosas, tipo... umas blazer e tal, uma coisa bem parecida com o atual hoje. Nessa fase que ele muda de cor, ele desconta do retalho, ele acaba com o retalho, entendeu? E tanto é que tem até, acho que a primeira aparição do filho do retalho, alguma coisa assim, e o próprio cara tenta se vingar do justiceiro. Mas eu sei que nessa fase do justiceiro, com esse negócio do enxerto de pele, ele passa a ter a cor de pele negra, né? Ele fica negro. E dura bastante, acho que até uma quantidade boa de edições. E aí, aos poucos... Geralmente, naquela época, pra perceber que não foi bem quisto pelo público, demorava um tempo. Então, devia ter pelo menos umas 8 edições a mais aí. Foi bastante coisa, tanto é que eu cheguei até a acompanhar isso. E foi a coisa assim, tipo, ele mudou de pele do nada. Ele mudou de cor, assim, pra cor normal do nada. Tipo, as expressões voltaram... A desculpa foi o seguinte, ele tava numa história lá com o Luke Cage, aí descobriram que ele era o Justiceiro, que ele tinha adotado um outro nome lá, que agora eu não me lembro, e aí de repente a casa caindo e tal, e aí ele encontrou com a doutora lá, que tava uma cirurgiã plástica, que tava dando um help pra ele, e ele falou, as injeções de melanina acabaram, tá, né? Ele falou, tudo bem, tá, isso aí metendo bala em tudo, como ele sempre faz, né? Normal. Né? E aí acabou a fase, né? Aí também parece que acabou a parceria com o Luke Cage e tal. E pra encerejar o bolo, né, depois de tanta bagunça na vida do personagem, resolveram matá-lo e logo em seguida ressuscitar como um anjo. Então, mas não, você esqueceu de uma parte boa aí. O que tá faltando? Vai, fala aí. Você tá faltando o seguinte. Primeiro, mataram o Nick Fury. Certo? Depois, ele transforma-se no chefe da máfia. O rabinho de cavalo. Verdade. Será que ele se transforma no chefe lá de uma família? Quer dizer, ele tinha sido condenado à morte pelo assassinato do judiceiro. E aí foi toda uma tramóia lá, que aí, na verdade, foi chefe da máfia contra, sei lá, achou que ele seria um bom herdeiro pra família. Olha a loucura dos caras, né? Aí eu sei que depois... Eu não sei como terminou essa história. Eu sei que... Acho que ele acabou matando todo mundo, né? Toda a família mafiosa e tal. E, por fim, morreu e voltou como anjo. Pois é. E aí, cereja o bolo voltando como anjo. Quando voltou como anjo, não teve, nem durou muito, cara. Teve umas historinhas assim, meia bocas. Teve até um crossover com Wolverine, ele ainda como Justiceiro Anjo. E foi, na verdade, uma referência a mangá, porque foi a primeira aparição do ilustrador. Do ilustradora, né? Não sei, uma japonesa. Chegou até a fazer algumas edições pra Marvel depois, e que foi completamente high-tech, assim. Pode falar que foi quase um Ghost in the Shell essa edição, cara. Cara, aí em 95, depois dessa história do Anjo, sepultaram o Justiceiro, porque ninguém... Se aparecesse uma revista com um personagem desse jeito, o pessoal não comprava. Não era também, nem a revista, né? Não comprava. É, isso chama trauma. Ninguém entende direito o que queriam fazer com o personagem, porque o personagem sempre se deu muito bem em histórias curtas que, digamos assim, às vezes não tivesse nem interligação com a que fosse próxima ou que veio anterior e que fosse bastante fechada. Talvez na ideia de velha ideia da Marvel, né, de misturar o personagem pra lá e pra cá e fazer crossover pra vender mais por aqui e por ali, quiserem enaltecer ainda mais o personagem, colocar talvez ele mais poderoso pra estar em parelha com os outros heróis da Marvel, e acabou desgraçando tudo. Né? It's been 5 months since my family was killed. I don't see one man in jail. Anos depois, né, já nos anos 2000, voltam a querer mexer nesse ninho de vespa que é o Justiceiro. E aí é a fase do Garth Ennis, né, que nosso amigo Felga é fã incondicional, né, e que realmente dá muito certo. Primeiro ele volta como um selo Marvel Knight, né, que é aquele como a gente lembra, né, e citou várias vezes quando foi falar do Demolidor, né, que o Joey Quesada, que na verdade deu o pontapé inicial disso aí, foi na mesma época praticamente que teve aquele lance do Demolidor, né, do Diabo da Guarda, veio a fase do Justiceiro, onde o Steve Dillon era o desenhista, né? Aí, e é uma das fases mais marcantes, eu acho que o Felga vai querer falar dela quando a gente for citar as melhores histórias do Justiceiro mais pra frente, num dos últimos blocos. Mas, durou quanto tempo, Felga, isso aí? Cara, essa fase durou bastante, né? Porque foi desde o comecinho de 2000, até pelo menos contar junto o selo, a fase Marvel Max, né? É, então, que o Marvel Knight vira Marvel Max. Isso, é que depois eles transferem as histórias pro selo da Marvel Max. Que aí sai completamente fora da cronologia do universo meio-meia, né? Cara, se juntar tudo, vai uns bons 8 anos, vai dar o quê? Vai até 2007, mais ou menos, quando saiu a última Punisher Max pelo Genie. Mais ou menos isso, 2007. Sete anos de... Fica bastante tempo, né? A gente vê quem comprou, né? Aquela Welcome Back Frank, resume bastante o que é esse reticeiro, né? Eu lembro bastante que, mesmo sendo o desenho do Steve Dillon, que é aquela coisa meio robótica, né? A primeira história era vários momentos do Justiceiro atacando pontos da mapa, assim, do jeito mais cruel possível, né? Acho que eram uma ou duas páginas e causando um assassinato, sabe, hiper nojento, sem pudor nenhum, né? Não, ali é violência explícita mesmo. Explícita, né? Mesmo. E aí você vê assim, ó, a coisa mudou de figura. O velho Frank está de volta. Então, esse títulozinho que o Ennis deu, né, Welcome Back Frank, é bem próprio. Ele tenta alguma coisa do Justiceiro Anjo ou não? Quê? Ele tenta explicar alguma coisa do Justiceiro Anjo? Nada, ele simplesmente fala que aquilo foi um sonho. Ele disse que não, foi ele, bebeu, ele, né? Ele, que tava, o Frank tava drogado naquela época, né? Eles tiveram um bom senso. É, eu fiquei, quando eu li essa história, eu fiquei com medo deles realmente fazer um pouco da referência, porque, na verdade, a história já começa com o Justiceiro voltando à ativa mesmo, da maneira como a gente sempre fazia antes dessa transformação de anjo. E parece, no texto, ele dá uma tadinha, assim, do tipo, eu fiquei longe muito tempo das ruas, agora que eu paguei, depois que eu paguei certas dívidas, eu voltei de volta. E aí ele joga o cara do alto do prédio, e ele fala, olá, acho que é Nova York, né? O roteirista fala, bem-vindo, Frank Castle, de volta, entendeu? Então eu acho que eles fazem uma pequena citaçãozinha, mas, assim, nada que, por exemplo... Quem não leu o negócio, por se foda. Eles fizeram a melhor coisa que eu tive que fazer. Passaram uma borracha e falaram... Aldi, Ennis, toma, pega o personagem aí e manda brasa. O que eles fizeram foi dar uma explicaçãozinha do tipo assim, ó, aconteceu isso, agora vamos mudar de assunto, tá? Bem justo. E aí é uma fase, uma das mais elogiadas. Realmente até foi... tema de um dos filmes, né? O último filme foi completamente baseado nisso. Apesar do Thomas Jane usar alguns personagens que vieram da fase Ennis, né? Pelo menos usou um russo e alguns outros. Mas é uma nova de nada, como o Felga falou, completamente descompromissada com o universo Marvel e si. Quando mudou pro selo Max, aí foi bem definido que era uma coisa completamente à parte. Teve essas histórias que o Felga falou aí, que ele dava uma mudança um pouco da origem do personagem. E de leve, né? Ele reestruturava melhor a ideia do que o Frank era realmente psicopata desde o começo, por aí vai. E caminha uma timeline diferente, vamos colocar assim, totalmente fora do universo Marvel. Quando o N sai, outros roteiristas assumem pequenos arcos, né? Sucharam na Panini alguns deles, inclusive de capa dura. Teve o Gincher, teve aquele cara que fez o Cable, né? O Dwayne Swerks Bish lá, não sei o nome dele. Depois o Aaron assume, né? Enfim, teve pequenos arcos com outros roteiristas. Mas no decorrer dessas histórias, a Marvel resolveu também reinserir o personagem pro universo meio-meia de novo. Foi justamente na época da Guerra Civil, em que era o Matt Fraction que escrevia? Matt Fraction, e o desenhista era aquele Olivetti. O Ariel Olivetti. Que era um negócio bastante realista. O Justiceiro volta, num momento que talvez os heróis mais precisassem. Se junta parcialmente com o Capitão América, né? Uhum. Tipo, só que aí os dois já entram em conflito desde o começo, né? O Frank acaba levando um soco muito bem blindado. E aí ele segue adiante. A gente vê que ele acaba reestruturando a vida dele como era no universo meio-meio na época dele. Arruma um novo comparsa tecnológico. E aí por aí vai. A revista dura um certo tempo. Ele tá praticamente caçando vilões ali, ao velho estilo Frank, né, usando alguns equipamentos da SHIELD. Ela sofre uma pequena interrupção, volta de novo na época do Reinado Sombrio, dessa vez ele batendo de frente com o Norman Osborn. Aí o Osborn resolve direcionar o problema pro Capuz, né, que era um gangster na época que tinha certos poderes. Então fica uma grande confusão envolvendo a gangue do Capuz. E isso dura até recentemente, quando a gente vê uma nova parada, que é o Justiceiro mais uma vez voltando com essas histórias que estão sendo publicadas agora em encadernados, que é o Greg Rucka que está escrevendo, e o desenho é do italiano, né, o Checchetto, o Marco Checchetto, né? Isso. Isso vai durar algum tempo, a gente vai ver esses encadernados, dois deles foram lançados, falta ainda mais um, e ainda vai lançar um título que é a Punisher Warzone, dura 5 edições também. É uma minissérie. É uma minissérie que tá ia durar mais que isso, né? Houve um pequeno conflito da Marvel com o Greg Rucka que acabou cancelando prematuramente essa minissérie. Mas isso aí tudo é inédito no Brasil, a gente não vai nem entrar em detalhes aí. If you're guilty, you're dead. Vamos começar um pouco falando sobre os grandes aliados do Justiceiro, né? E curiosamente, ele sempre tinha um e que era o parceiro, o sidekick dele tecnológico, né? Afinal, ele é apenas o cara que atira, mas quem arma a arma, né, é outro. E vocês devem achar que o primeiro foi o Microchip, só que não. Vocês sabiam que na época em que ele estava atacando o Homem-Aranha, ele tinha um parceiro que era mais ou menos o mesmo nível do Microchip, chamado Race Armory? Não. Pois é, o Chacal meio que matou o cara pra motivar ele ainda mais a matar o Homem-Aranha. Porra. Parece que o cara ficava numa cadeira de roda, uma coisa desse tipo. E aí não durou nem nada, né? Morreu logo pra justificar o Justiceiro pegar mais raiva no último momento. Depois é que ele descobre que o Chacal fez isso com o cara. Bom, mais tarde ele finalmente conhece o Microchip, que é aquele gordinho famoso das histórias, né, que todo mundo gostava, era meio um alívio cômico das histórias, por aí vai. O nome verdadeiro do Microchip era David Linus Lieberman. E aí bem nome de nerd mesmo. É, exatamente. E ele era um hacker, né, era o grande hacker do Justiceiro. Ele conseguia, digamos, se filtrar em qualquer sistema, podia forjar documentos, ele fazia de tudo. A motivação dele de se juntar com o Justiceiro que parece que também numa briga de gangues ou da máfia local, ele perdeu um sobrinho. E também eu me lembro que no decorrer da história, ele tinha um filho que chegou a trabalhar, tipo, ajudando o Justiceiro, e o moleque morreu nessa parada. Eu acho que até uma das coisas que ele pegou mais desgosto no decorrer das histórias de estar lidando com os métodos do Justiceiro, foi por conta disso. Não, assim, o que eu mais vejo ele é que justamente, além de ser o alívio cômico, é engraçado, né? É aquela visão meio nerd do personagem, né? A caracterização nerd, sei lá, de repente até do leitor mesmo. Eu também, eu tinha mais ou menos essa visão mesmo, porque o Microchip era como se, nessa fase do Microchip, como eu também acompanhava muito a Batman, eu enxergava o Microchip meio como se fosse o Alfred de resgate do Frank, assim, sabe? Tipo, o Microchip é que ficava costurando as remendas do Frank quando ele chegava arregaçado, era o Microchip que o Frank meio que contava com ele para poder fazer certas coisas que estavam fora do esquema dele. O Chip fazia as armas mais malucas para o Frank, tanto é que foi nessa fase do Microchip que o Frank começou a ter umas armas completamente assim, mais motherfucker, que nunca se via, porque até então o Justiceiro, antes do Microchip, usava as armas normais que a gente tinha, né, que era uma bereta, uma metralhadora e tal, e com a fase do Microchip ele começou a ter umas armas mais potentes, né, tanto é que uma das fases, até que ele aparece desenhada pelo próprio Eric Lasser, que ele atua, acho que se não me engano, com o Aranha, o Microchip ele faz uma metralhadora que, tipo assim, nada para as balas, sabe, e regaça, então ele, tipo assim, o Microchip meio que era o cara assim do tipo, beleza, preciso de um upgrade, Microchip, tururu. O cara ia chegar e fazia, sabe? Então, você fez esse barulho com a boca? É, fiz. Tô? Eu tenho que ter tocado alguma coisa aí. Mas enfim, o Microchip, você falou bem, ele tinha esse lance de produzir, ele encontrava armas, ele dava um jeito de, por exemplo, quando o justiceiro era aquela coisa, ele matava o bandido, mas ele ficava com dinheiro pra ele, pra usar no combate contra o crime. E aí quem dava um jeito de fazer esse lance de dar uma lavada nesse dinheiro pra ele comprar mais armamento e coisa, era o Microchip. Curiosamente, o Microchip sempre tava ali do lado dele com a van, que era, digamos, o arsenal do justiceiro, né? Então ele ficava naquele computadorzinho lá, na tela verde ainda, mexendo por aí lá, passando por fone de ouvido o que o justiceiro tinha que saber. E um dos principais momentos dele foi justamente do combate ao rei do crime. Foi um dos momentos mais atuantes do Microchip, e que inclusive foi no esquema do rei do crime que o sobrinho dele morreu, né? E aí é o seguinte, o Microchip também era o pessoal responsável por manter o Frank na linha, né? Pra ele não, digamos assim, não perder o juiz durante a guerra contra o crime, como ele definia, né? Só que em determinado momento, por ver o que estava acontecendo com ele matar o Nick Fury, como a gente citou anteriormente, os métodos deles ficarem muito mais pesados, né? As histórias começaram a ficar muito mais cruéis. O Microchip resolveu que não tinha mais chance de salvar o Frank Castle da psicose dele, e viu que tinha que arrumar uma outra pessoa para tomar o lugar dele. Aí achou um ex-mariner também, né? Da marinha, na verdade, eu não sei como seria a tradução aqui da patente dele, chamado Carlos Cruz, e que tava ali pra tomar o lugar do justiceiro por um tempo, né? Engraçado que ele ia usar o mesmo uniforme, só que ia tapar o rosto dele com uma máscara de caveira também. O justiceiro já não tava gostando nada disso, né? Tanto que teve um momento que ele tava tão surtado, e que o Microchip queria deter ele, acho que teve um confronto imediato, só que o Frank acabou se livrando e pressionou ele com a arma, né? Tipo assim, eu vou matar você agora. Só que nem deu tempo de saber se o justiceiro ia matar ele ou não, porque surgiu um outro vilão do justiceiro na época, era o Stone Cold, e que acabou destruindo van, Microchip, tudo. E mais tarde o próprio justiceiro mata esse Stone Cold, mas fica com aquela coisa na cabeça, né? Se o Stone Cold não tivesse matado o Microchip, era eu que ia fazer isso, eu ia ter essa coragem. Ficou meio perturbando isso na cabeça dele, assim, ele seguiu em frente o caminho dele, né? E aí foi, digamos assim, o primeiro passo para as histórias decaírem de vez, né? Então, a gente comentou agora da morte do Microchip. Após a morte, o Ennis, no primeiro run do selo Max, né, ele ressuscitou, ou melhor, vamos dizer assim, ignorou todo esse retrocesso da morte, né, e trouxe o personagem de volta, né, no arco In the Beginning ou no começo. Né. E ao final do arco, para quem leu a série, as histórias saíram na Marvel Max, o que o justiceiro faz? Aponta uma calibre 12 para a cabeça do Microchip e dispara. Né? Ou seja, talvez o N deu a resposta para a pergunta que a gente fez, que o justiceiro fez alguns anos atrás, relação a isso. Ou seja, ele mataria de qualquer jeito. Mataria de qualquer jeito. Ainda mais porque o Microchip meio que deu todas as dicas pro pessoal do FBI, pro pessoal do Nick Cavella, pra pegar o personagem. Inclusive nessa linha que você tava falando, que ele, o personagem pirou de vez, é destrutivo demais e por aí vai, né? Ou seja, na versão Max não teve boquinha pra deixar dúbio, não. Não, o Ennis fez o justiceiro colocar lá e disparar. E depois teve outro momento, né, que foi aí, acho que dentro já da linha cronológica meio-meia, em que o Capuz ressuscita o... Não vale o Capuz, coitado. O Capuz é apenas um personagem. E ressuscitou foi o Rick Remender, caceta. Uma história absurda. O Rick Remender ressuscitou não só o Microchip, mas também a família do Frank Castle. Uma das cenas mais dantescas que eu já vi na minha vida, certo? E no final, salvo engano, o Microchip também morre, né? Ou seja, o Microchip até que dura, né? A família dele morre justamente na fase do Remender mesmo, que ele ressuscita pra o Frank ver os mesmos morrerem. Ah, não, não é nem isso. Não, o Frank mata ele. O Frank mata a família dele de novo, porque assim, isso não é minha família. Aí atira pra todo mundo, toca fogo, sai matando um monte de bandido do Capuz também, aqueles super bandidos lá que fazem parte da gangue dele. Foi o terror. Fez uma miséria. E eu fiquei assim, apavorado. Eu digo, nossa, velho. Aliás, parece que uma parte da barganha era essa. Se o Microchip conseguisse capturar o do Ciceiro e tal, o Capuz ressuscitaria o sobrinho. É sobrinho ou filho, né? Eu fico na dúvida, era filho. Eu não sei se era o sobrinho, acho que era o filho. O filho, é, ressuscitaria era o filho. O filho morreu por conta do Justiceiro, o sobrinho. Eu acho que eu tinha, pra mim, que o microchip tinha morrido ainda dentro do Run do Remender. Não, ele ainda fica vivo porque ele vai morrer só naquela minissérie In the Blood. Ah, In the Blood, então, mas é dentro do Run do Remender. Pois ele volta, junta com um personagem que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o Stuart Clark. Enfim, junta o pessoal que tá tudo magoado com o Justiceiro, meio que emenda com o próprio retalho. E aí, digamos assim, eles tentam, digamos assim, nessa união de recalcados, matar o Justiceiro, só que claro, no final sempre ele... Só que não, né? No final sempre o Justiceiro dá um jeitinho no momento final, né? Not vengeance, punishment. E já que eu falei de Stuart Clark, ele, depois da morte do Microchip, foi o segundo nerd que o Justiceiro contrata. Ou alicia pro lado dele, né? Ele veio justamente nessa fase pós-Guerra Civil, em que o Homem de Ferro, na verdade, entre aspas, estava sendo um grande vilão da Marvel, né? Nos quadrinhos. E aí o Justiceiro se junta com o ex-vilão dele, que é o Stuart Clark. O Fúria, né? É, ele usava o codinome, em inglês é Rampage, né? Mas depois é o quê? Fúria, né? Fúria. Ele primeiro acha, como é que ele encontra o Stuart Clark? Ele vai combater os grandes super vilões com tecnologia da SHIELD que ele pegou num dos armazéns que ele encontrou lá. E aí vê que o... Como é o nome daquele personagem que tem as pernonas grandes lá, Marcos? Metaloid, né? É, o Metaloid. Isso. O Metaloid tá turbinado. Aí ele primeiro acha que o consertador deu um upgrade nele, né? O Phineas Mans. Só que não foi. Aí acaba se batendo com o Stuart Clark, que... Tava deixando o lado de vilão dele e virando tipo um competidor do consertador, né? E aí ele fala, agora você vai trabalhar pra mim, cara. Já que você tá beneficiando os bandidos aí, dando upgrade no armamento dele, quer que você não trabalhe pra mim? E aí é que ele volta com tudo, né? Se especializou, né? É, se especializou nisso. Aí tem essa fase que ele se junta brevemente durante a Guerra Civil com o Capitão América. Depois, quando o Capitão América morre, ele resolve honrar por algum momento e virar o Justiceiro América. Nossa, mãe. Eu lembro disso. Nossa, mãe do céu. Olha. Pra combater um maluco lá chamado, tipo, o Monge do Ódio, né? É, o Monge do Ódio. Que era, tipo assim, um cara do Ku Klux Klan radical lá, no meio dos Estados Unidos. Isso é uma confusão. Que originalmente era um clone do Adolf Hitler. É, mas ele era outro. Olha essa lá. O Fred é louco mesmo. É, esse era o outro, não era esse que chegou a isso, não. É. E aí, nessa época também, só pra citar, não chega a ser um aliado. Enquanto ele tava pintando essa miséria junto com o Stuart Clark, tinha um antagonista que não era tão antagonista, que era o G.W. Bridge, que era um personagem que veio das histórias do Cable, mas que acabou se aliando à SHIELD por um tempo. Chegou uma época que ele foi até um comandante da SHIELD quando... Ele ficou no lugar no Nick Fury. É, tudo no lugar do Nick Fury por uma época. E ele era o... Ele tinha o cargo lá de agente responsável pelos assuntos mutantes, né? Exatamente, também teve essa na época das do Kane. E aí ele, acho que tava perto de se aposentar, ou tava, sei lá, não deu muito certo a carreira dele, ele acabou ficando sendo o cara pra ir atrás do Justiceiro. Trabalhou um lado da personalidade dele até, né, que nunca foi trabalhado antes, que era aquele lance dele ser muçulmano, né? Isso. O interessante do GW Bridge é que ele passou por um processo que normalmente é o contrário do que acontece com os personagens da Marvel. Ele era um personagem muito mais novo que deu uma envelhecida muito mais rápida no decorrer do tempo. Se você pegar as histórias da época do Cable tal, e pegar as histórias que ele apareceu, ele deu uma envelhecida brutal no traço do Ariel Olivetti. E eu acho que mais pra frente o Remender dá um fim nele, né? O Remender mata ele no justamente nessa época, no sacrifício aí que morreu um monte de gente. É, o Remender tá de saco cheio, já não vou resolver isso até agora. Aí matou. Aí, era um personagem até interessante, mas morreu de qualquer jeito. E nesse decorrer da fase do Fraction, ele chegou também a topar de frente com o Soldado Invernal, né? Durante a época que o Capitão América tava morto. Eu acho que o Bucky não gostou muito dele sair se fantasiando de Justiceiro América. E resolveu bater um lero com ele aí. É. Bom, e aí, na fase do Reinado Sombrio, o Justiceiro depois que o Stuart Clark se bandeou, né? Acho que o Stuart Clark parece que se ferrou numa das confusões. Então, no final do arco do Fraction, o Stuart Clark, ele descobre que o Justiceiro matou a pessoa que ele gostava lá naquele arco do Monge do Ódio, né? Isso, exatamente. Ele e aí... o inimigo do Justiceiro. Ele parece que acaba com a cara dele também, o Justiceiro. Ferra o rosto dele. É, então, isso foi durante essa última história. Que aí teve participação de, se eu não me engano, da Gangue da Demolição. Foi tipo um negócio assim que, sabe? Porra louca. Exatamente, Fraction total. Mas aí ele não morreu. O Stuart Clark saiu fora, mas ele não tinha morrido, não. Não, ele só ferrou a cara, ficou bem quebrado ele no final desse tempo. Isso. Ele... É, não, ele ficou totalmente, saiu... E aí vem o quarto, digamos assim, nerdzinho que o Justiceiro coloca do lado dele, que é o Henry Russo. Na verdade, o Henry Russo que se coloca na frente do Justiceiro, né? Na época que ele tava tentando matar o Norman Osborn, quase que o Sentinela acaba com ele. Ele só escapa muito pouco, porque um amigo desconhecido, incógnito, dá umas dicas pra ele, pra ele conseguir escapar dessa. Mais pra frente, a gente sabe que é esse moleque, né? O Henry Russo, que... Olha só, mais pra frente a gente descobre que é o filho ilegítimo do Retalho. Pois. Mas tudo bem, né? O filho ilegítimo do Retalho não gostava de nada do pai, né? E se aliou ao Justiceiro e ficou até o final. Ele chegou a morrer também, né? O Remender... Não. O Remender poupou ele. O Remender, se eu não me engano, tipo, terminou o arco, né, do Retalho, né? Retalho, eu não lembro o que aconteceu com o Retalho, se o Retalho morreu. Não, o Retalho não morre, ele só se remove. Ele quer cada vez mais a cara. Só. Então, mas aí depois parece que o Frank falou, sai dessa vida porque você já sabe qual vai ser o seu destino. Porque acho que tinha morrido o Stuart Clark, o Microchip, né? Nessa aliás, assim, foi os três que juntaram, né, ao Retalho, né? Porque o Henry Russo também acabou se bandeando. Agora não lembro, por um conflito. Ele entrou, né, nessa de ajudar o Justiceiro, porque ele queria se vingar do pai, né, que nunca deu valor a ele. Mas aí parece que o pai era aquele pai, assim, de repente incorporaram isso no Retalho, né? Porque assim, olha esse meu filho fracote, nunca foi que nem eu, né? É, por aí. Esse nerdzinho aí, faça essa maldade que eu vou gostar de você e tal. Aí o Henry fez jogo duplo até certo momento, mas ficou do lado do Justiceiro. Isso, aí acabou sobrevivendo. Eu, salvo engano, eu posso até dar uma olhada, mas ele acabou sobrevivendo. Então, basicamente, você vê que tem um padrão de aliado do Justiceiro, que é sempre o nerdzinho, o apoio que ajuda ele no negócio de armas e por aí vai. Isso é um dos perfis de personagem. Tem o outro, que é o da mulher louca lá, ou que tem um problema sério de vingança, né? Que vira a versão feminina do Justiceiro, né? Teve um desses na época do Garth Ennis, né? Umas duas doidas lá que assumiram o uniforme. Conta do selo Max, né? Num dos arcos, né? O fazedor de viúvas, né? The Widowmaker, que são as cinco viúvas famílias dos mafiosos que o Justiceiro matou, se juntam pra matar o Justiceiro. Só que aí, uma das acho que filhas, netas daquele primeiro cara que ele matou no primeiro arco, a Jenny Cesare, ela tem um ódio profundo sobre toda a família e também começa a matar a família. É um dos arcos mais doentios que eu já vi na minha vida. É doentio. Pai. Como que a mulher se veste de justiceiro e ela tem, acho que, problema nas mãos, ela tava até assim, as mamas. Exatamente, esse arco. Exatamente. É doentio mesmo, cara. É o Widowmaker, acho que é uma das coisas assim mais doentias que eu já vi numa história assim do selo da Marvel. E assim, a história é boa, a história é interessante, principalmente porque o personagem principal não é o Justiceiro, é a Jenny, né, Cesare, que vai explicando por que ela vai ficando daquele jeito, tal, tal, tal. E, cara, é doentio. Só lendo pra entender, mano. Tem aquelas cenas fortes que o Ennis... Que ele traz. É o tiro na cabeça do microchip. É o cara lá, o Cristo, morrendo queimado. E o Justiceiro filmando pra encaminhar a fita pros outros traficantes de escravos. É tudo nessa base, né? Então a cena final, a cena em como ela morre é extremamente que caiu o queixo. Olha, antes dela, ainda teve uma que foi a policial Lynn Michaels. Ela, tipo, era uma policial, uma lorona lá, que na época o Chuck Dixon, do arco da época do Chuck Dixon, que acho que é o quê? Final dos anos 90, coisa desse tipo. E que ela ajudava o Frank, era tipo uma informa do Frank, e aí ela acaba vestindo durante a fase que eu acho que eu achava que o Justiceiro tava morto, alguma coisa desse tipo, ela virou a Justiceira, assumiu mesmo o papel. Não foi nessa mesma fase que o Justiceiro era negro, não? Porque nessa fase que o Justiceiro tinha ficado negro, todo mundo acreditava que o Frank tinha morrido, justamente nessa coisa da vingança do retalho. E nessa mesma fase apareceu um monte de até de anúncios nas revistas da Marvel falando sobre o novo Justiceiro. Aí tinha esse Justiceiro com a máscara, tinha um Justiceiro até com uma ombreira de negócio, e tinha essa mulher loura, que se vestia de luxo, era a Justiceira, e tinha mais outro cara que era o Justiceiro, que acho que é esse cara de máscara, e tinha o Frank, que ficava, tipo, só escondido, sabe? Ninguém sabia que o negro era o Frank, entendeu? E aí eu acho que era... Acho que é mais essa fase mesmo, né? Virou um monte de poser de Justiceiro, né? É, não, acho que não sei nem se era pra poder bater a DC com o negócio lá do Superman. Tá? É, bem por aí, eu lembrei disso. Aí... Pra bater o Superman é difícil. É, aí usou o Justiceiro pra poder fazer isso, cara, e... Lendo rapidamente aqui, eu vi que tem vários personagens, tipo, o Troco, né, Payback, Edson, Dyson, e inclusive ela. Realmente, um monte de gente tentou tomar o lugar do Justiceiro pra dar uma lavada no crime. Ou seja, o pessoal queria mesmo resolver na base do olho por olho os crimes de Nova York. Na base da bala. E aí, mais recentemente, tem uma outra maluca aí, que é a Rachel Collins, isso, né? Collie Alves. É, Collie Alves, que é uma sargento... Uma sargento que tava no dia do casamento dela, aí acho que vou querer dar o troco nela, alguma coisa desse tipo. A cena foi o seguinte, o Justiceiro tava fugindo... E acabou entrando dentro do casamento dela. Aí aquela coisa, voou bala pra tudo quanto é lado, né? Mato, tiroteio e tal. E nesse tiroteio ela foi alvejada. E o marido, né? O futuro marido, né? Ela sempre fala que se casou, morreu. E aí a partir daí ela começa a pesquisar, quando menos espera, ela tá lá, tá fazendo. Ela tem mais ou menos as mesmas habilidades que o Frank, né? Que ela tem o mesmo treinamento, a mesma. Todas essas coisas. E aí ela acaba virando meio que a parceira de aventuras dele, né? Ela primeiro começa a competir com os mesmos alvos, né? Tá aquela coisa disputa. Aí o Frank já percebe que tem uma coisa errada ali e ela só vinha se juntar de fato, né? E até vestir um pouco a camisa do Frank naquele crossover que houve com a Aranha e com o Demolidor, que isso. É o efeito Ômega, né? Uhum. E aí o Demolidor ainda tenta fazer com que ela mude de opinião, tal, que ela saia daquela vida, né? Aquele discurso carola dele, né? Então. E aí você vê, né, que o é mais um tipo de aliado que meio que se repete nas histórias do Justiceiro, né? Teve umas outras mulheres na vida do Justiceiro também, mas nem se compara a essas três que a gente citou, né? Sempre tinha aquele lance também de ele ter uma vizinhança, né? Ele protegia a vizinhança de onde ele tava morando, do esconderijo momentâneo dele. Aí ele fazia um certo relacionamento com os vizinhos, sempre se inseria com a vizinha lá, mas nunca era uma coisa muito profunda. Mas nada destacável, assim. Né? Na fazenda a gente também teve uma lance desse, né? De ele se relacionar com os vizinhos, né? Teve. Também, teve. Isso foi bem no começo da fase do Marvel Knights ainda. Depois ele ficou mais nômade, né? E só pra deixar aqui pontuado, porque foi uma coisa que quando eu fui reler um pouco as histórias pra comentar nesse podcast, e esqueceram completamente disso quando fizeram o Pet Avengers, o Justiceiro já teve um cachorro. Meu pai. Quem lembra disso? Foi até na época que o Tex desenhava, o Max Teixeira. Teixeira? Que era o Max. É verdade. É verdade. O Rottweiler que cuidava do esconderijo do Justiceiro. Max. É, Max. Só que eu acho que o Max morreu. Poxa vida. Só pra seguir o padrão de ajudantes do Justiceiro, em algum momento o Max morreu. É, o Max ele ajudava a trazer a toalha pro Justiceiro, né? Max me traz a toalha. Não, ele era um cachorro tipo vigilante do galpão de armas do Justiceiro. Tinha até umas cenas meio violentas assim, do cachorro, se alguém fosse mexer lá, ele atacava. Curioso era isso, né? Que teve uma capa, não sei que merda era, talvez, já que vocês falaram aí que ele tava fazendo frente a frente com o Superman, né? Era pra dizer que tem um cripto do Justiceiro que era o Max. É. Ele tinha uma capa lá com o cachorro, né? Você vê como o Justiceiro é o cúmulo do herói solitário, né? Todos esses anos não tem elenco coadjuvante que resista, né? Muito tempo. Não. Ou seja, não seja amigo do Justiceiro que você já sabe seu fim, né? Se o Justiceiro for seu vizinho, se o Justiceiro for seu vizinho, mude-se. que vai sobrar. Naquela fase do Gat Enzo, os únicos vizinhos que sobreviveram foi aquela, o gordinho lá que não passava pela porta, a loirinha lá e o carinha magrelo, né? É, mas é porque o Justiceiro se mudou depois, né? Só ficou aí. Exatamente. Que é cara, né? O Justiceiro é que se não deu tempo. Não deu tempo. Porque a coisa ia ficar feia. Porque a máfia foi lá, tava procurando informação. Os caras arrancaram todos os piercings do corpo do cara. Ah, é o cara, o Spike. É o Spike. Exatamente. Spike. Aí, a história agora, me veio uma cena ridícula, cara. Eu falei assim, meu Deus, não acredito que o Steve Gartien escreveu isso e não acredito que o Steve Dillon desenhou desse jeito. É aquela coisa, né? O Frank é macho pra caralho, velho. A última cena do Frank matando o Russo é ele jogando aquele gordo imóvel em cima do Russo e ele em cima do gordo. O gordo ainda vira e fala... E agora, será que já acabamos? Aí o Frank vai falar, oh, fica mais um pouquinho. E o Frank é em cima do gordo, cara, ele corre. Essa cena é hilária demais, né? O arco da fase Marvel Knights, ele tem muito, ele tem umas sacadas de comédia, né? Assim, de humor negro, né? Comédia é sádica, né? É comédia, é humor negro, mas ele tem essa... É tipo da coisa que eu li, assim, falando, é a cara do Wayne essa galhofa. You killed my son. É, passados aliados agora, a gente vai falar então dos vilões. Eu não quero nem comentar aqui de vilões já bem conhecidos que o Justiceiro acabou chumpeando de outros heróis, né? Então a gente podia falar muito bem do Rei do Crime aqui, mas sempre tinha um vínculo com o Demolidor. Ele também teve contato com o próprio Mercenário. O Chacal. Chacal, né? Se meteu também um pouco com o Tentáculo em alguns momentos. Teve até contato com aqueles carniceiros lá, né, dos X-Men lá. Inclusive, até mesmo o Doutor Destino chegou a bater de frente. Então são vilões que já são bem conhecidos e ele acabou chupiando pro universo dele. Mas o Justiceiro tem um rol também de vilões bem próprios, né? Não tão poderosos, que vale a pena citar aqui. A gente já falou mais de uma vez sobre ele. Afinal, era inevitável começar a falar sobre o Justiceiro sem citar nenhuma vez aqui sobre o Retalho. Ele talvez seja o personagem mais marcante da história do Justiceiro. Arqui-inimigo, né? O arqui-inimigo do Justiceiro. É o Coringa dele, né? É, eu ia falar isso, exatamente, é o Coringa dele. Engraçado, né? Assim como a gente fala que o Justiceiro é um personagem sem poderes num universo cheio de poderes, o Retalho é um inimigo que eu considero assim quase como um bucha que tem muita sorte de estar vivo ainda, né? Porque o Justiceiro já deu cabo de trocentos caras casca grossa. E o Retalho, de certa forma, assim, eu acho que o que mais marca no Retalho é a persistência em tentar ferrar com o Justiceiro uma hora. Porque, assim, o Retalho, ele era um criminoso, ele era muito, uma característica dele que era muito vaidoso com o rosto dele, com o cabelo dele e tal. E um dia o Justiceiro, num dos ataques dele, pegou o Retalho e lançou por uma janela de vidro e acabou com o rosto dele. Retalhou todo o rosto dele, ficou parecendo um quebra-cabeças, né? Uhum. E assim ele ficou. De certa forma, ele meio que enlouqueceu e virou obsessão ele pegar o Justiceiro. Então, vira e mexe, ele tá aparecendo assim, ou planejando alguma coisa pra cercar o Justiceiro, ou se não, planejando se juntar a outros vilões pra ferrar alguma coisa que vai ferrar um plano do Justiceiro. Ele mas tinha um apelido assim, tipo assim, o Belo, né? Uma coisa desse tipo. Exatamente. Aliás, um momento, fiquei triste depois que eu fui estudar direitinho o personagem. O nome dele é Billy Russo. Eu tinha um personagem chamado Billy Russo, que tristeza. É, o Russo vem justamente do sobrenome que é do mesmo do Harry, né? Do filho. É, exatamente. Na verdade, o filho não tinha esse nome Russo no começo, quando ele se apresentou pro Justiceiro. Era só o Harry. Harry ele usava o nome da mãe, eu acho. Usava o nome da mãe, bem porque era ilegítimo o moleque. É, mesmo porque o Justiceiro ia desconfiar no ato, né? É, ia. Detonar a cabeça dele no primeiro bom dia. Tal pai, tal filho. Esse análise tão Retalho quanto outro. Então, esse negócio da gente brincar que é o Coringa do Justiceiro, inclusive no filme mostra bem isso, né? Ele tem um jeito bem, assim, enlouquecido de dar risada e tal, quando ele tá. Ele já tá transformado no Retalho, né? E foi o vilão da primeira minissérie, né? Naquela que o Mike Zeck desenhou. Quem encontrou ele primeiro na prisão foi justamente o Retalho, que era um personagem já recorrente dele e que vem atormentando até hoje e tem muita sorte de estar vivo. E aí tem uma série de vilões de máfia que foram ganhando nome durante o decorrer das fases lá. É, Burbank, Carl Burbank, Buck Cashman, o Nicholas Cavella não é desse universo não, né? Do universo Max, ó. E o grande destaque mesmo de novos vilões do Justiceiro vem quando o Ennis assumiu a parada, né? Que aí a gente vê, por exemplo, o Barracuda, o Russo surge também na primeira vez no selo Max, por aí vai. Acho que o Felga é mais apropriado para falar sobre essa nova leva aí. Vamos começar pelo grande destaque. Acho que o grande destaque da fase N, em termos de vilão, foi o Barracuda, né? Tanto é que chegou a ganhar até uma minissérie própria. E foi um personagem assim, que realmente a galera gostava muito do personagem. E ele era o tipo do personagem que tinha muita gente que gostava de acompanhar só o Justiceiro Max, porque como era uma coisa meio que fora do universo Marvel, então não tinha tantas preocupações com cronologia, né? Cara, o Barracuda era o personagem. O Barracuda era tipo, você pegar um cara tipo Vin Diesel, acrescenta muito mais palavrões e tipo, é mais ou menos nessa linha. E é assim, é um personagem extremamente carismático, né? Porque ele é um personagem que fala palavrão pra caramba, que não sei o que, toca o terror, mata, sádico, né? O cara é um dos personagens, tipo... Enquanto o Justiceiro também é sádico, mas o Justiceiro é um cara mais silencioso, mais introspectivo. Barracuda não, é um sádico que fala, que tá dando os ouvidos, que não sei o que. Tem um negócio nos dentes, né? Um negócio assim. Isso, então tipo, e assim, as frases são memoráveis, cara. O que o Barracuda faz é extremamente memorável. Ele tinha um sotaque que botavam nele, um negócio assim, não era? Ah, então, era o sotaque de negro da periferia. Ah, da malandragem. Da malandragem. E o grande destaque, além das histórias, é a minissérie dele, né? Aí o Ennis traz um pouco de volta aquele humor negro dele, que fica um pouco afastado nessa história da Max, né? Bom, tem um personagem lá na série que é um travesti, que tipo, que acaba caindo nas graças de um ditador da América do Sul, cara. Eu li esse negócio aí. Cara, é um negócio surreal, é uma das melhores coisas que eu já li, cara. Aí tem um personagem lá que é a cara daquele Christopher Walken, né? Que é um chefão da máfia que quer que o filho que é tipo um nerdzinho de óculos tal, vire um mafioso, um bandido de verdade, chama o Barracuda pra poder fazer esse trabalho. Cara, é uma minissérie surreal. E assim, o Barracuda acabou, infelizmente, né, acho que apesar de ter sido o destino de todos os personagens que cruzaram o caminho do Frank Castle naquela minissérie Max, se não todos, a grande maioria, acabou morrendo também, né? Numa das cenas assim, extremamente sádicas também, né? Uma das cenas mais assim também, daquelas cenas marcantes de página inteira que o Ennis gostava de deixar pros desenhistas fazerem, né? Além do Barracuda, que eu acho que foi um dos grandes vilões da fase Max, também dá pra citar, assim, como eu falei, o Nick Cavella, que foi um personagem que também teve destaque em dois arcos. Um general, que era um general russo, o Homem de Pedra, que também teve bastante destaque, tanto no arco Mãe Rússia, quanto naquele arco do Afeganistão, que agora eu não lembro o nome. E, assim, vários personagens. O Russo também, né? O Russo que surgiu no selo Marvel Knights. E também não teve uma vida muito longa, né? Acabou morrendo. Ele era o quê? Era um gangster meio burro, né, na verdade. Era uma máquina de matar que não tinha... Ele aparece no Justiceiro do Thomas Jane, né? Aparece. Aliás, toda aquela parte do Justiceiro aparece no filme do Thomas Jane, né? É, mas talvez um grande marco dessa fase aí do selo Marvel Knight seja aquela mãe lá da gangster lá. Mama Gnut. Exatamente, que é outra das cenas mais malucas que o Ennis cria, né? A Mama Gnut foi era uma mafiosa que o Justiceiro acabou batendo de frente nessa disputa. E ela era alvo da polícia e tal. Foi nessa mesma fase que também apresentou dois coadjuvantes interessantes, né? Que era uma psicóloga chamada Von Richthofen, olha o sobrenome, e o Soap, que também apareceu no filme. E aí o Justiceiro acabou entrando em combate com ela e tal. E numa das cenas memoráveis, se eu não me engano, eles estavam no cemitério e depois foram para um zoológico. Uma das cenas daquelas memoráveis lá, o Frank Castle eles estão numa perseguição, ambos caem numa jaula de um urso. O Frank consegue escapar e aí o que acontece? Cai o capanga e a Mama Gnut lá dentro. A Mama Gnut é retalhada e o que que aparece na sequência? Aparece a mulher sem braço, sem perna e sem cabelo. Ela tava usando uma peruca para esconder todas as cicatrizes provocadas pelo urso, né? E aí ela, ensandecida, quer matar o Justiceiro e tal. Continua depois a história e tal. E aí no final o que acontece? O Justiceiro vai lá e explode lá o galpão que ela tava, a casa dela. Aí não satisfeita, sai um cotoco assim, sem braço, sem perna pra fora, né? Que sobrevive. Aí vai o Castro e dá uma bica de volta e a mulher volta e morre na chama. É outra daquelas sanguices que quando deixam o Ennis escrever, ele escreve, né? E aí, assim, passou um tempo, veio essa minissérie, que foi a Zona de Guerra. Aí o foco novamente também era a Mama Gnut, porque assim, aí ficou aquela história, parece que ressuscitaram a mulher. E aí o Frank não entendeu nada, falou, ué, como assim ressuscitaram a mulher? E aí, vai lá, tiro pra todo lado, então quando ele descobre que na verdade não ressuscitaram a mulher. Foi um grupo de malucos lá, que era comandado por um dos descendentes da família dela, raptava prostitutas, raptava mulheres, amputava as pernas, transformava elas na mulher lá, né, na Mama Gnut, né. Aí pra variar, o Frank vai lá, explode de novo, mais uma vez, a fábrica. Acho que ainda no final tem uma frase que ele fala, no meu turno ninguém volta não. Dando um cutucão na própria Marvel. Recadinha do Ennis, né? No meu turno ninguém volta não. Esses são dois grandes vilões que foram criados pelo Ennis. Aliás, o conjunto de personagens que o Ennis criou ao longo desses 6, 7 anos é muito rico, né? Quando o Felga falou da fase da Mama Gnut, me vê essa cena justamente do Justiceiro dando a bica na Mama Gnut lá. Não, aí detalhe, cara, igual o Felga tava falando, vem ela pulando assim, não correndo atrás, porque isso aí é sacanagem, né? Falar que uma mulher sem perna tá correndo atrás do Justiceiro. Chega a mulher pulando igual um singame, cara, parecendo um pompom, cara. E começa a morder a canela do Frank. Tem como, né? O nosso amigo não consegue desenhar expressões. Aí fica parecendo aquela coisa do tipo assim, Frank olhando e falando assim, que porra é essa? E dá aquela bica, sabe? E aí, ui! Você vai ficar até um barulhinho, né? Aí cai no fogo. O ruim de citar os vilões do Frank Castle, pelo menos o que são próprios dele, é como você falou aí, Felga. Ele não deixa o cara voltar pra um segundo momento. Tirando o retalho, né? Que é o mais rápido de todos. Mas o retalho também é um covardão, né? Pelo amor de Deus. Mas é um bucha de sorte. Frank is dead. Nesse próximo bloco aqui, eu sei que a gente vai acabar esquecendo de citar algumas histórias. Vai ter gente nos comentários reclamando, porque você não citou isso, você esqueceu esse vilão. Teve essa parceira na época do Frank Miller, blá, blá, blá, blá, blá. Mas, gente, não vai dar pra falar isso num programa que nem de 50 anos é, de 40 anos do Justiceiro. Na verdade, a gente tá dando uma pincelada aqui, porque, querendo ou não, bastante pouco tempo de personagem que foi realmente publicado. Se você olhar direitinho, inclusive com as paradas, eu chuto que, apesar de ter 40 anos, deve ter sido, sei lá, uns 30 anos realmente de publicação direta. Mas realmente teve bastante revistas por aí, algumas histórias bem curiosas. E aí eu vou deixar aqui, fazer um rodízio pra gente citar as mais marcantes. Não necessariamente que precisa ser as melhores, tá? Vamos colocar assim. Eu sei que a maioria do pessoal aqui vai lembrar da parte do Ennis e quem for na sequência. Eu queria citar algumas aqui. Eu citei, por exemplo, a Punisher Year One. Eu não sei se ela saiu aqui no Brasil, mas quando eu fui ler ela, ela é o retrato fiel pra você ter o início aqui do personagem. Ela saiu como, Marcos? Como... Ela saiu como uma minissérie, acho que em duas partes. Logo quando ele volta, depois de ficar como personagem coadjuvante por muito tempo, ele começa aquela minissérie de 5 partes, que é The Punisher, que o pessoal cita ela como um círculo de sangue. Acho que é uma excelente minissérie. É o Mike Zeck no auge, né? O Marcos citou aí, já que o desenho tá primoroso. É, eu não lembro o ano direito, mas eu sei que ela saiu na Super Aventuras Marvel a primeira vez. Ela é em 5 partes. E, se eu não me engano, uma das partes foi desenhada pelo arte finalista, que era o John Beach. A quinta que ninguém disse que tinha, né? É, então assim, às vezes esse negócio de erro da primeira edição, eu não sei, viu? Dá a impressão que foi um erro de planejamento. Porque, se eu não me engano, a última parte não foi desenhada pelo Mike Zeck. É, e aí tem histórias também, muitas histórias envolvendo a época do Demolidor, muitas, inúmeras pra serem citadas aqui. Eu tinha que realmente fazer uma pesquisa de quantas vezes ele apareceu. E eu cito também essa fase que a gente citou, que ele começa a enlouquecer e ele quer matar o Nick Fury. Depois lá do rolo das drogas, das Durgs, ele acreditava que o Nick Fury participou de alguma forma do assassinato da família. É, justamente tinha esse lance aí, ou ele parece que sabia, podia ter evitado. E aí ele vai lá pra matar. Eu lembro que era uma história assim, uma sequência muito boa. Inclusive, como ficou a Shield depois, ficou um negócio marcante, porque a gente acreditou piamente que o Nick Fury tinha morrido. Apesar de não ter a primeira vez que ele finge a morte dele, né? Vale ressaltar. Mas ele ficou, acho que o GW Bridge assumiu por um tempo, o Dungan assumiu por um tempo, ficou um bom tempo sem o Nick Fury na Shield. E o Justo parece que depois, quando descobriu que o Nick estava vivo, né, que só queria ficar por detrás das cortinas, e acabou usando ele, né, pra fazer com que os inimigos do Nick Fury achassem que ele estava realmente morto, o Justiceiro ficou meio que ajudando a Shield com umas missões aí especiais, né, tipo sendo um homem de armas dele para algumas missões meio impossíveis ou que eles não quisessem que a Shield se metesse fielmente na parada. É, eu lembro disso. Bom, não vou nem citar Garth Ennis, que o Felvic é especialista nele, mas assim, recentemente, depois da saída do Ennis, a Max continuou com um rodízio de escritores com arcos fechados, que é esse que você encontra em capa dura. As histórias são muito divertidas porque elas não têm necessidade nenhuma de você estar acompanhando a anterior. Então, um dos arcos é o Justiceiro com 6 horas de vida e ele decide que, em vez de fazer o que os caras estavam ameaçando ele e ele pegar o antídoto pra sobreviver, mas não, ele mata o cara e decide que vai matar o máximo possível em 6 horas. Então ele começa a assassina ali mesmo, acho que foi na Filadélfia. Uma coisa assim. Foi Filadélfia, uma coisa assim, mano. Aí tem um outro que é o Justiceiro se mantendo com aquelas famílias malucas lá do interior do Mississippi, lá do Mississippi não, da Louisiana, né? Aquelas famílias doidas que vivem enterradas no meio do mato. E aí inventou que uma delas era canibal. E tá lá, vai o Justiceiro se metendo no meio. Era uma família de canibais incestuosos, né? Era uma maluquice. Assim. E teve uma outra, Max, também, que foi o quê? Ah, sim, ele desmantelando uma cidade, acho que uns produtores de de metanfetamina, uma coisa isso, assim? Isso, era produtor de metanfetamina que usavam crianças e usavam o pessoal local. Mas só com mistério, né? Porque as vítimas voltavam depois do sequestro sem um pulmão e sem os olhos. Aí ele, né, fazendo a autópsia, descobria que estava faltando um pulmão e os olhos. Era provavelmente alguma droga que estava sendo fabricada e que o pessoal não queria deixar o vestígio. Mas isso não é nem o melhor da minissérie. O melhor da minissérie é um momento que ele supostamente mata uma garotinha e aí ele desencana de tudo. Então, assim, pô, fiz a merda, matei uma garotinha, ele ficou lembrando da filha dele. E aí, em determinado momento, bate uma alucinação nele que fala assim, peraí, mas e se não fui eu que matei a garotinha? Aí uma das coisas mais trash que eu já vi na minha vida, que é ele zoomar o corpo da garotinha pra ver que a bala não era a mesma bala dele. Aí ele vai, volta pra cidade e fala, não fui eu que matei, como é que você sabe? Aí joga a bala pra o cara e a bala não é a mesma. Diz, que foi, você zoomou o corpo da menina? Aí zoomou e agora tô com a consciência limpa. Agora que eu zoomei o corpo da menina, estou com a consciência limpa. Estou com a consciência limpa. Parabéns, eu, campeão. Eu tiro. O detalhe dessa história, que acho que essa é as meninas que vestem branco, se não me engano, foi o título. Foi sim. É a primeira aparição do retalho no universo Max. Exato, o retalho tá lá. Se bem que ele coloca de um jeito como se ele já conhecesse o retalho, né? Isso. Mas assim, fica meio que... É aquela lambida no universo meio-meia com o Max assim misturado. Isso. Bom, eu sei que quem vai gastar a lábia aí pra falar do Ennis é o Felga, mas eu vou deixar ele pro final. Acho que assim, as duas histórias. Bom, tem a do Zack, né? Que eu já falei que eu gosto pra caramba, que é a primeira minissérie. É difícil falar assim de uma história em específico, que eu me lembro de ser uma coisa só, porque, né, as histórias dele é um nível que consegue se manter por praticamente ser um universo à parte ali. Por estar no submundo, dá a impressão de que ele tá no universo Marvel e não tem outros personagens Marvel em volta. Dá essa impressão. Mas é interessante notar que nos primeiros números das mensais deles, a gente ficou conhecendo Jim Lee e o Aus Portacio, né, numa fase que antes do boom deles, para depois eles irem pra Image, mas antes do boom na própria Marvel mesmo, né? Agora sim, que uma coisa que eu gostei pra caramba também foi da fase do Ennis, principalmente a primeira minissérie, em 12 partes, a estrutura, né, como é feito. Porque, assim, não é uma grande saga que tem um grande objetivo, é uma série de situações tão absurdas. E, assim, a estrutura toda dela é absurda. Por exemplo, como subplot da história, acho que tem 3 ou 4 outros personagens ali que eles são uma espécie de versões do Justiceiro. Eles começam a fazer justiça. Eles começam a fazer justiça do jeito que eles acham melhor. E, assim, eles têm o Justiceiro como o ídolo maior, né? Falando assim, não, é assim que se faz. Isso tudo pra acabar no final, o Justiceiro pegar e eliminar todo mundo. Ou seja, ele é o Justiceiro. Não pode ter uma renovação, não pode ter um reboot do personagem. Ele é o Justiceiro e pronto. Ninguém escapa vivo, ninguém ressuscita no meu turno. E não tem negócio de cover no meu turno. Não tem genérico, não existe genérico. Não existe genérico. Cara, e Garth Ennis é aquele negócio, né, cara? É o louco que deveria estar no manicômio, mas ainda bem que não tá, porque tem umas coisas que é memorável. Marcos Pedro. Então, eu tava até pegando uma colinha rápida aqui, porque, cara, eu não posso deixar de citar essa história do Justiceiro, porque foi com ela que eu comecei a ler Marvel na minha vida, cara. E é na Super Aventuras Marvel 103, onde na capa é Thor, o Sapo do Trovão, e nela tem a história chamada Para Se Derrubar um Rei. Nela é desenhado pelo Wills Portacio e quem tá no roteiro é o Mike Barrow. Cara, é a primeira vez que eu vi a história do Justiceiro e falei, puta que pariu, eu tenho que continuar. Aí, por causa dessa história, eu acompanhei as Super Aventuras Marvel, se não me engano, até a 107. E só pra poder ler a história do Justiceiro, que era fantástico. Tipo, cara, a cena que eu achei mais bacana nessa história, que me chamou a atenção, foi que o Justiceiro tava emboscado e teve uma situação em que, enquanto a Conchita e o outro amigo dele, aqui tá falando que até o Microchip tava no meio, mas um companheiro dele estavam tentando dar cobertura ao Frank, e o Frank cai numa armadilha onde é uma vareta, cara, gigante, com um espeto, cara, que dá pra partir um rato no meio. E pegou justamente no tempo do Frank abaixar e só pegar no ombro do cara. Aí chega um cara grandão e começa pra atacar o Frank. Ele vai, tipo, o Frank consegue ter uma força descomunal e arranca a tábua com os espetos e sai, cara, e começa a atacar o cara. Eu falei, cara, esse é o Frank. Esse é o cara que é o criador do Bop. Esse é o cara que fez a morte cuspir na graminha, sem enterrar de ponta cabeça. Esse é o cara, filho. Então, depois disso, eu fiquei fã do Frank. Claro que depois teve umas histórias do Frank que fiquei muito chateado assim, ainda mais por causa dos ilustradores. Mas enfim, Frank é Frank, foda. E a segunda fase que eu achei muito bacana, cara, eu tô com ela até aqui em mãos, eu tive que comprar as duas, que é fantástico, é essa fase do Justiceiro como nos bons e velhos tempos, e o efeito Ômega, que é desenhado pelo ilustrador Marco Tietchan, que muita gente fala que o cara não desenha bem. Frank, discordo, o cara desenha também muito bem, tem umas cenas de ação muito foda. Tem a participação daquela da policial que vocês falam, que é a Colial. Isso, ela mesma, que apresenta ela. E é a história em que o Frank perde um olho, né? Com um cara lá que ele machuca o olho, né? Perder ou perdeu? Ele chega a perder um olho, ele perde um olho e fica um tempo usando uma bandana lá, uma bandana. E teve até o caso, por causa dessa fase, que é escrita pelo Greg Ruta, teve aquele problema lá de um curta que tava tentando fazer, a Marvel foi vetou, né? É, exatamente, ele ficou muito puto. Pois é, e essa história é muito boa. Ela relembra bastante os crossovers que tinha, né? Outro personagem que eu me esqueci que fazia muito crossover com o Justiceiro foi o Motoqueiro Fantasma também. Nossa, muito foda. É, era a Justiça e a Vingança lá da Lara. Justiça e a Vingança. É. Citaram desenhistas aí que fizeram, digamos assim, sucesso com o Justiceiro. E o Romitão lá foi o que começou tudo. Mas quando começou a Punisher Warzone, quem desenhava era o Romitinha. Sim, era o Romitinha. E, cara, mostrava uma excelência enorme ali, sabe? É. Eu acho que é o Romitinha, inclusive tendo esse traço mais característico dele de hoje. É, né? Exatamente, é um dos primeiros locais onde ele colocou mais a estilização no traço dele. É. Na verdade, na minha opinião de merda, eu acho que quem deixou mais estilizado foi o Marcos Teixeira. Porque. O Marcos Teixeira, ele derruba o Nakin, sopra assim, faz um negócio assim. Porque, principalmente na história em que ele faz par com o Motoqueiro Fantasma, cara, é matador, é matador. O Teixeira, né, ele deve ter parado de desenhar, que ele só virou arte finalista, né? Porque o que ele gasta de Nakin pra sujar o desenho, acho que ele suja aquele desenho todo com as mãos pretas que ele fica, mas o Wolverine dele era assim, o Motoqueiro Fantasma, o Justiceiro. A pessoa falou assim, olha Teixeira, faz o seguinte, você adora o Nankin, mas vamos fazer o seguinte, você vai desenhar em cima do Javier Saltares, qualquer coisa desse tipo, não dá pra você mais ter o desenho principal não, apesar de eu gostar bastante dele. Tá saindo caro pra gráfica, né? É, tá saindo. Agora, Felga, você vai destilar o Enes aí, dê as suas sugestões pro público. Cara, a fase Enes é tão boa que é difícil, sei lá, pegar assim, tá? Mas assim, eu recomendaria, pra mim marcante foi Nascido para Matar, Born, foi acho que uma daquelas minisséries realmente bem aquele estilo do Ennis, e mostrar o Justiceiro antes dele ser o Justiceiro. Já na fase principal, na série Max, eu destacaria os arcos Inferno Irlandês, que é uma guerra de gangues irlandeses que o Frank Castle é pego nesse. Ele entra nesse fogo cruzado graças à ajuda de um outro personagem que veio da época do Marvel Knights, York Mitchell, que é um agente inglês do SAP, que é ele que coloca o Justiceiro no meio desse tiroteio, então Inferno Irlandês. O arco do Barracuda, que agora não, acho que é Barracuda o nome é do Barracuda arco. Mesmo. Barracuda. O Valley Forge, que é o último arco da fase N também. Elogiam bastante ele, por sinal, né? Sempre coloco ele entre os top 10. O qual? O Valley Forge. Valley Forge, então, porque é um arco que, meu, o Ennis fecha todas as pontinhas soltas, tudo que resta, né, do que a gente viu nos outros arcos. E assim, dá pra destacar também, a gente teve desenhistas assim que teve o Goran Parlov, que é a arte meio suja, meio alternativa, né? E também dá pra citar o Larry Scarossa, que também foi um outro desenhista que acompanhou bastante o Ennis nessa fase. Foi assim, de destaque assim, dos dois nomes que agora me vem à cabeça. A fase N, de modo geral, eu recomendo ela toda, principalmente a parte Max, que acho que é o momento, assim, são 60 edições, né? 60 edições de altíssimo nível, né? E pra você que tá dizendo, eles falaram de um monte de coisa, mas esqueceram a fase do Frank Castle, que é a fase que ele vira o Frankenstein, o Justiceiro, a gente não esqueceu, sério, a gente quer esquecer, porque a gente não vai citá-lo aqui. Justiça, tire as crianças da sala. Bom, tem gente que elogia no site, né? Tem gente que. Apesar de eu gostar dos desenhos do Tony Moore, tá? Nada contra desenhista, mas. Moore desenhou bem. Mas foi o Remender de novo, né? Remender. Que eu pariu, né, cara? Ele me volta em Vingadores Secretos, né, num dos últimos arcos dele, com o Frank Castle de um universo paralelo, junto com o Lobisomem América. É o universo de monstros, né? Queremos esquecer isso. A história de Frankenstein com um cara chamado Remender. Remender. Pronta, né? Now I've killed you. Rapidamente agora nesse bloco, eu não quero a gente falar sobre os filmes, porque isso aí, falar sobre os filmes merece até um podcast talvez à parte pra gente fazer um comparativo mais pesado. Mas até pra gente fazer uma rodízio direta aqui pra dizer o que é que vale a pena ou não se aproveitar, dos três filmes, o primeiro com Dolph Lundgren, o segundo com Thomas Jane e o terceiro com Ray Stevenson, qual desses aí pra você é o preferido e por quê? E por que os outros falharam? Rapidamente aí, Max Pedro. Cara, Ray Stevenson, pra mim, ele é o Frank Castle, ele não deveria ser o gordinho, o pesadinho dos amigos lá do Troy, ele deveria continuar sendo o Frank Castle. É o cara, velho. O legal desse filme é que ele não recontou a origem do Justiceiro, ele só foi pincelando coisa como que nem no filme do Hulk, do Edward Norton. Foi só pincelando a origem. Flashes, né? Isso, foi só como flashes e a porrada começou. E aquela coisa bem no estilo que eu gostaria de ter visto com um desenhista bacana na fase do Gate R, que é o quê? Aquelas mortes, assim, meio cômicas, mas que é ultra violento, cara. Você vê, cara. É exageradamente violento, né? Pô, o Frank... Ele tá burro que destrói a cabeça do cara, puta. Não, aquele filme é... Você quer coisa pior que o Frank meter um lança-granadas na cabeça de um gordo e o cara explodir a cabeça? Cara, isso foi delicioso, cara. Isso foi... Cara, eu tenho esse filme aqui, eu canso de assistir esse filme. Pra mim, é a melhor retratação do Justiça no cinema. Pena que ele foi ruim, não sei porquê, igual o Dredd também. Então, assim, só um erro dos dois aí. É, bom, primeiro, começar a Thomas Jane. Cara, Thomas Jane, ok, o cara, ele depois se mostrou naquele curta que ele fez, que é realmente aquilo ali era o contexto também, bacana pra caralho. Mas, cara... Thomas Jane, ele realmente se mostrou que ficou muito abatido nesse filme, que não mostrou que é o Frank. Aquela origem do casamento, sabe? Vingança da máfia contra o Frank e o Frank voltando contra a máfia. Não, a cena estilo pistoleiro no filme do Thomas Jane, cara, nossa, eu falei, nhé. E o do Duff Logren, cara, Ju, assim, na boa, o Duff Logren seria o Frank Castle no traço do Jim Lee. Só que erraram tudo, erraram a roupa, erraram as referências. Erraram tudo. O Justiceiro no esgoto? Ah, foi merda, vai. Foi pro ralo, né? Ah, completamente, pro esgoto. Foi fedido. Literalmente o filme é fedido. Então. Felga. Cara, não tem nem comparação. O terceiro filme, né? Warzone, é disparado melhor mesmo. É o que aproveita melhor as últimas, vamos dizer assim, o material mais recente do personagem, né? A fase Enix, né? Traz, inclusive, personagens daquela fase, o Soa, o Budiansky, né? Daquela... Que apareceram nesses arcos, né? E é aquela coisa, o filme do Thomas Jane, ele é muito certinho, eu acho. Aquela etapa lá, assim, tipo, que a gente começou, tinha X-Men... Tinha Homem-Aranha, então ele tentou meio que seguir os padrãozinhos dos outros dois blockbusters e acabou não dando certo, né? Marcos Dark. Então, do Dolph Lundgren, eu tenho um carinho por esse filme, assim, que era o que tinha, né? Era o personagem da mãe. Coisa, cara. Ô, coitado, o Max ficou ouvindo, escutando assim, pô, na época eu vibrei tanto. Não, pior que não vibrei. Assim, quando eu fiquei sabendo que ia ter um filme do Justiceiro, falei, puta, meu, um filme do Justiceiro, vou ver um filme da Marvel. Quando eu fui ver, cadê o diabo da caveira no peito? Cadê o infame? Foi aí que tragicamente eu descobri, olha, não funciona, querido. A mesma coisa graficamente no quadrinho funciona, mas no filme não dá certo. Eu tive que engolir essa. Mas enfim, não dava, de ser sem caveira no peito não rolava, mas fazer o quê, né? Além do que, tinha muitos filmes no final da década de 80, tinha muito filme do tipo, né? Desse tipo de gênero, de cara vingador na justiça e tal. Então, era um filme como outro qualquer. Não parecia ser um personagem da Marvel, mas enfim. O do Thomas Jane, eu gostei bastante daquela caracterização. Aí funciona da seguinte forma: você lê um quadrinho do Justiceiro, você vê a capa do Tim Bradstreet, você fala assim, pô, eu queria que internamente fosse dele também. Se fosse, seria muito bom. Mas não é, é Steve Dillon. Então, o filme meio que funciona dessa forma pra mim. Por exemplo, o Thomas Jane, pra mim, ele funciona assim visualmente como Justiceiro. Eu sei que o Ray Stevenson parece mais com o traço do Brad Street, mas o que eu quero dizer é assim, o Thomas Jane funciona como personagem, só que o roteiro, ele tenta usar de um humor negro, do mesmo humor negro do Ennis no filme, que não funciona no filme, porque o Ennis é doente, ele sabe contar humor negro, e o diretor, o roteirista do filme não sabia. Então isso aí que falhou bastante com o personagem, com a grande chance que tinha de caracterização, mas que se perdeu no roteiro. A minha opinião é essa. O Ray Stevenson, não é que eu não goste dele, eu achei até a caracterização boa dele, mas meu, eu assisto, eu vi aquele cara, eu me lembrava do Steven Seagal e eu não conseguia tirar isso da cabeça. Pior eu falava, que é mesmo, cara, eu olhava e falava assim, querido, não é no Steven Seagal, não é, não é, mas não conseguia, sabe? O pior e que assim, é mesmo, cara, eu tive essa mesma impressão. Nossa, cara, eu, a primeira vez que eu vi sem o nome, eu falei, por que o Steven Seagal tá fazendo com o justiceiro? Mas enfim. E ali, os que tentaram ser literal demais a um roteiro do Ennis, então tem coisa que funciona no quadrinho e não funciona live action, não funciona. Então, aí que eu achei, por exemplo, as mortes violentas, poderia utilizar um tipo de morte violenta no filme de forma que parecesse característica do ser? Sim. Mas não tentar emular o que é feito no quadrinho, que é aí que não deu certo. Aí que eu não achei. Ficou bizarro, né? Ficou meio bizarro, entendeu? Ficou assim, um humor meio nervoso. Cê, assim, o Garth Ennis é tão absurdo, cara, que você ri e você sente remorso depois que você riu. Caralho, meu, eu vou pro inferno, meu, eu ri de uma piada do Garth Ennis. Mas ali não, cara. Olha, na minha opinião, ainda tá pra fazer um bom filme do Justiceiro. Coisas que eu gostei, por exemplo, do Thomas Jane. Ele tem uma ótima caracterização, né? Visualmente, como o Marcos falou, pra mim foi o melhor. O que eu achei problemático é que tinha os personagens todos ali pra funcionar, mas o roteirista ou o diretor, ele não sabia fluir a história. Tinha certos momentos que ficava sendo sabido assim, pra que isso está acontecendo, entendeu? A briga com o Russo mesmo, que podia ser um negócio muito mais instigante, ficou chata. Ficou um negócio que dava sono. E graças a Deus que eles não refizeram a cena do gordinho, hein? Imagina, vai de cinema essa cena? Pois é. E terminou a do Thomas Jane, né, que é com aquele de outra volta sendo arrastado por um carro, né? Exatamente. Que tá, pra deixar que o Justiceiro é malvadão, mas não bateu, não ficou climático, não ficou tenso, não ficou nada, ficou esquisito. Ficou fora de ritmo o filme, na minha opinião. Ainda termina com aquela marca do Justiceiro em chamas, né? Ficou um negócio muito ruim. O do Ray Stevenson, pra mim, ele foi o melhor filme. Mas não, pra mim não, ainda não é suficiente. Eu não acho que ele seja o melhor justiceiro visualmente. Eu acho que talvez o Thomas Jane naquele mesmo filme desse um outro ar pra ele, até pelo estilo que o ator é, né? Ele mesmo já provou isso. O curta dele mostra que ele. O curta dele, eu vou brincar no podcast, tá? Pra quem tá falando do curta dele, curta dele, curta dele, é um filme, tá? Curta aí. Um curta-metragem que é o da lavanderia, né? O dia da lavanderia. Isso. E o do Lundgren, eu não gostei nem na época, viu, Marcos? Eu vi do mesmo jeito que você, mas aquela história dele andando com as metrancas, aí vinha os inimigos dele que pulavam naquelas paredes de papelão, uma barraca pra brigar com ele. Porra. Assim, no caso, foi a primeira vez que eu vi o Justiceiro ser ninja, né, cara? Porque o que o Death Logan nesse filme distribuiu de chute aos caras junto com armas, foi a primeira vez que eu vi um estilo de artes marciais com um revólver, cara. Foi o Duff Logan, foi a primeira vez que ele fez isso. Tu não podia fugir ao que o ator faz, né? Mas assim, pra mim eu já não gosto muito do Lund, diz que ele é um cara inteligentíssimo. O QI dele é alto. O QI alto, mas ele é um ator de bosta. Então, pra mim, não faz diferença com vocês que estão. E aí, pra mim, é isso. Eu acho que ainda falta fazer um filme decente do Justiceiro. Eu acho que tanto quanto o Justiceiro, tem que ter um corpo de protagonistas interessante, legal, que não teve ainda. De coadjuvantes legais que não teve ainda. Vale ressaltar também que, pra quem acha que o Justiceiro tá completamente esquecido, tem um desenho novo dos Vingadores aí, onde que ele faz parceria com a Viúva Negra, né? É um mangá, mas só pra provar que não tá tão esquecido o Frank Castle aí, não. Tá não, anime. Anime. Isso. Foi mal. Não, tá com um cair em cima da gente, você já viu, né? Que, aliás, só lembra, além desse, teve um anime, um estilo anime também do Homem de Ferro que ele aparece, né? Foi a primeira vez, inclusive, que ele encontra com a viúva. E essa teve, mesma claro, participações de Justiceiro em vários outros desenhos antigos do Homem-Aranha e por aí vai. X-Men também parece que faz uma pontinha rapidinha. e jogos do Justiceiro à Vontade. É um personagem que sempre teve um pouco na mídia, né? Querendo ou não, foram três filmes, né? Foi tanto super-herói da Marvel que teve três filmes, não, hein? Três apostas, né? Três vezes, né? É, três remakes, quinto foi só o Justiceiro mesmo. Agora um recadinho bem filha da mãe. E tem milhões e milhões e milhões de poses usando camiseta com a caveira branca no peito sem saber o que, que se trata, mas enfim, né? Ah, cara, e ainda fala que é de uma banda de rock, né? Eu conheço uma garota que falou assim: ah, e aquele vilão do filme do Gasparzinho. Ui! Tá, né? Cara, espera aí, deixa eu lhe vomitar minha janta, tá? Depois dessa. If you're guilty, you're dead. Vamos encerrar o nosso podcast aqui e voltamos agora em março com algumas novidades aí. Então, até lá. He died with his family. Number three. In certain extreme situations, the law is inadequate. In order to shame its inadequacy, it is necessary to act outside the law, to pursue natural justice. This is not vengeance. Revenge is not a valid motive. It's an emotional response. No, not vengeance. Punishment. Eu queria dar um recado pro desenhista Bernie Whiteson. Ele realmente vai estar ouvindo nosso podcast. Pode mandar. É, eu espero que sim. Bernie Whiteson, se estiver ouvindo, querido, quando você for fazer coisa do tipo Justiceiro Anjo, faz isso não. Me liga. Me manda suas faturas, cara. Não faz isso pra pagar suas contas, não. Porque você é um bom desenhista, cara. Você não precisa disso. Não precisa. E nós também não precisamos disso. Apesar que sua arte estava boa, mas não dá. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.